Este é o VHS e eu sou Flávio Barbosa. Desejo uma boa tarde aos ouvintes da... Não é assim, Flávio! A agulha estragou minha surpresa. Pois bem, muito boa tarde pra você, ouvinte da... Ultra, isto sim é rádio. Um mês e meio, um monte de problemas, vários compromissos, mas o VHS tinha que voltar. E voltou. Hoje estamos de volta nesse dia 28 de setembro de 2014, depois de um mês e meio. A última vez que eu tinha feito o VHS foi no dia 17 de agosto e eu tinha prometido: ah, vem aí uma edição especial de um ano com entrevistas especiais. Pois bem, promessa é dívida. Mesmo com um mês quase de atraso, está no ar a edição especial comemorando um aninho do VHS, quem diria? Obrigado, obrigado, auditório, obrigado. Pois bem, na verdade, não é só um ano. Este programa entrou no ar em 2013 pela Rede Contínua. Era um programa diferente, muito diferente do atual. A gente só tocava música e contava a história de vários artistas que tocavam na Ultra... no programa. Eis que eu saio da Rede Contínua e resolvo mudar o VHS para a Ultra Rádio do Brasil. E o que acontece? Sucesso absoluto. Poucos são os programas de web rádio que chegam a esta marca tão especial de um ano. Então eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por esta oportunidade de falar por esse microfone que é a Ultra Web Rádio do Brasil. A Ultra Rádio do Brasil, na verdade. Quero agradecer ao meu amigo Diego Ramon, que confiou em mim essa responsabilidade de dividir os trabalhos agora na Ultra. Também quero agradecer ao meu amigo Bruno Godinho, que está chegando agora para somar nesse timaço da Ultra Rádio do Brasil e com certeza vai fazer um excelente trabalho. Ao Jackson Crisel, que agora vai ter novidades, levar as novidades aqui para Ultra. Aos nossos grandes amigos e ouvintes que todo domingo, meio de meia, mesmo nocauteados da balada, sempre abrem espaço para ouvir este que vos fala. Também quero agradecer as rádios que foram parceiras durante esse um ano. A Central Interativo, na pessoa do Alessandro Oliveira, e também a Rádio Melhor do Futebol, na pessoa de Nilson e Nielson Santos. As duas rádios já não mais existem. Central ainda existe, mas o Alessandro já saiu. Mas com certeza deixaram um espaço especial no coração deste que vos fala. Mas chega de blá blá blá. Hoje é dia 28 de setembro de 2014 e nesta data nasceram Tim Maia, o grande Tim, que será homenageado no final deste programa, Mika Hakkinen, bicampeão de Fórmula 1, Fedor Emelianenko, grande lutador russo que fez história no Prime, Hugo Porfírio, ex-futebolista português, Patrícia França, atriz brasileira, Walter Salles, que não fez tanto sucesso na Fórmula Indy, e Wilson Luiz Seneme, árbitro de futebol, além de Hilary Duff, atriz e cantora norte-americana e muito linda. Infelizmente faleceram neste dia Ferdinando Marcos, ex-ditador filipino. Também faleceram Louis Pasteur, em 1895, químico francês, e o Papa João Paulo I, circunstâncias que até hoje a gente não sabe. O VHS especial de um ano, como eu já falei, será um pouquinho mais curto, porque nós teremos, em relação à música, claro, duas entrevistas super especiais. Ivan Bruno, que é gerente do painel da Web Rádio, narrador do Band Esporte e da Rádio Bradesco Esportes, e agora coordenador esportivo da Rede Blitz, a qual eu tenho orgulho de fazer parte. Eu também quero agradecer ao Ivan Bruno e também ao Rafael Regis, na pessoa deles, essa chance que me foi dada de ingressar na Rede Blitz, que é uma estrutura muito profissional. Eu já estive lá, foi muito bom na inauguração da equipe esportiva desta emissora, que com certeza vai fazer sucesso. Redeblitz.com.br. Todos os dias, a partir das 18 horas, eu estarei fazendo os boletins do Santos no contra-ataque. Só não fiz segunda passada porque minha voz estava odobrogodó. Além disso, nós teremos Blitz, Michael Jackson, Michael McDonald, Terence Trent D'Arby,

mas eu prefiro mulher de verdade. Loura porra! Loura porra! Loura porra! Loura porra! Loura porra! É, o problema não tá no cabelo, tá na cabeça, não se esqueça. Nem toda essa salsa da farmácia. Tem muita loura burra de cabelo preto e castanho por aí. É, loura burra morena, ruiva, preta. É, loura burra careca. E tem a loura burra natural também. Loura burra é de um jeito, mas todas são iguais. Você tá me entendendo? Loura burra! Loura burra! Loura burra! Loura burra! Ultra, isto sim é rádio.

No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião. Se espelhar no seu olhar até subir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto sem saudade, sem remorso, só sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar. E um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. Sei o que em mim só quer me lembrar. Que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz. Outra, meio-dia e 57, 3 para 1 horário de Brasília. Good sense, ill sense, crippling mankind. Dead kings, many things I can't define. Occasions, fuss, wagons, clutter your mind. Incense and compliments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incense and compliments, meaningless bounds. Turn on to them, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. Yeah, yeah. You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Shalala, shalala. Um grande clássico da década de 60, Strawberry Alarm Clock, Incense and Peppermint. Antes, Adriana Calcanhoto com Inverno, Tennessee, The Things We Do For Love, Sá Rodrigues e Guarabira, Hoje Ainda É Dia de Rock, Terence Trent D'Aubigny com Sign Your Name, e abrindo os trabalhos, Gabriel Pensador com Loura Burra. Agora 1 hora e 1 minuto, e agora é hora daquele momento que os fãs da natação adoram, né? Momento Jabá Absurdo. Então, estamos hoje comemorando o primeiro aniversário do VHS e no dia 7 de outubro tem gente que vai fazer um ano também. O Família Aquática está perto de comemorar o seu primeiro aniversário. E olha, muitas novidades vêm aí no dia 7 de outubro, dia este, ao qual marca esta milestone, o primeiro aniversário do Família Aquática. Uma das novidades é o site oficial da nossa próxima cobertura, o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão. Troféu Alberto Martin Pérez, que vai acontecer entre os dias 31 de outubro a 2 de novembro no Corinthians, mais uma vez no Corinthians, em São Paulo, capital. O Família Aquática, mais uma vez, vai marcar presença e você não vai perder nada, nenhum recorde, nenhuma medalha, nenhuma entrevista e nenhuma foto. Então aguardem a nossa grande cobertura do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Verão, o Troféu Alberto Martin Pérez, a partir do dia 31 de outubro no Família Aquática. E olha, mais novidades vêm por aí. Não percam, hein? Família Aquática há um ano, a água é a nossa casa. Acessem familiaaquatica.webnode.com. Em breve não será mais este endereço, mas por enquanto é familiaaquatica.webnode.com. Agora, primeira parada no nosso VHS, já já nós voltamos com Você Faz Parte da História. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração. Você é um de nós. Me traz sua emoção. Vamos juntos sentir essa emoção. Copa do Mundo. De um lado, o artilheiro Bergkamp comanda uma seleção programada para vencer. Do outro lado, Oliveira dá o terceiro brasileiro para a experiente seleção belga. Direto de Saint-Denis, Holanda e Bélgica, ao vivo. Hoje, 15 para as 4 da tarde, Mundial da França. Pintou emoção no SBT. Oferecimento Skol, a cerveja que desce redondo. De bola neles, Brasil. Banco do Brasil, na Copa do Mundo, o triunfo é nosso. Veja, dê adeus à sujeira, use um paninho e veja. E Coca-Cola, um momento especial, sempre. Você vai cantar, você vai dançar, você vai gostar. Nosso segundo CD chegou pra valer. Vamos brincar com você. Novo CD dos Bananas, festas e datas comemorativas. Peça logo o seu. Parabéns, Bananas sempre chama. Sul-americano dos 100 e 200 metros costas. Flávia Nadalucci, 14 anos, recordista sul-americana de 400 metros quatro estilos e 200 metros borboleta. Gosto muito de viajar, de conhecer novos lugares, novas pessoas, e o esporte me dá essa oportunidade. Aprendi a nadar com meu pai e seria muito legal se todos os pais incentivassem seus filhos na prática do esporte. Mexa-se. Uma campanha com o espírito esportivo da Rede Globo e Unibanco, o seu grupo financeiro. Bom, bom, frio, bom, bom, frio. Bom, bom, frio, bom, bom, frio. Olhe nossas coisas, que beleza. Foi assim que a natureza quis. Carnaval e futebol, cafezinho e botequim. E a novela da TV, todo mundo até o fim. A bandinha na praça é praça. A mulher até que passa bom brilho. Se foi mole, o casório é praça. Foi na toda vitória, bom brilho. Essa xinga de corpo brasil. A torcida que grita bom. Sexta-feira o despacho é Brasil. Ela acha o que eu acho. Bom brilho é Brasil por excelência. Passa o tempo na cadência. Ninguém passa sem bom brilho. Bom, bom brilho, bom, bom brilho. Bom, bom brilho, bom, bom brilho. Superman, o filme. O Homem de Aço encarando uma incrível aventura para salvar a Terra da destruição. Para trás, pessoal, para trás. Fiquem tranquilos, está tudo bem. Superman, o filme com Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Horário de Brasília, estamos de volta com a edição especial de um ano do VHS aqui na Ultra. Eu me esqueci de uma coisa: você pode participar do nosso programa. Como? Diz aí, Daniel Molais. Siga-nos nas redes sociais e participe de transmissões e programas. Facebook: www.facebook.com Ultra Rádio do Brasil. Twitter: twitter.com/ultrarádio_br. É isso aí, esse é o jeito que você tem para participar do nosso programa. Siga-nos nas redes sociais, como o Daniel Bolais falou, e participe do VHS pedindo a sua música e também mandando o seu abraço. Lembrando, hein, hoje, a partir das 3h35 da tarde, imediatamente depois do VHS, tem Bahia e Flamengo, grande jogo do nosso futebol direto da Fonte Nova. O Gilson Kleina tá querendo casa lotada. Tanto assim que a diretoria do Bahia fez uma promoção, ingressos a partir de R$10. Por outro lado, o Flamengo quer a volta de Eduardo da Silva, ele que sentiu dores na coxa esquerda no jogo contra o Fluminense, por isso ficou de fora do jogo contra o São Paulo, foi liberado pelos médicos, mas a escalação oficial só vem mesmo daqui a pouquinho. Bahia e Flamengo, na Ultra Rádio do Brasil, com a narração... Opa, não posso falar ainda de quem, não posso falar ainda de quem. É surpresa. Eu só posso falar que eu estarei nas reportagens e Gabriel Linha, o Gabriel Esporte, estará no plantão. Mas quem vai narrar e quem vai começar? Comentar, aliás? Surpresa! Vamos revelar no finzinho do programa, ok? Agora vamos voltar no tempo e lembrar de grandes fatos que marcaram a humanidade há muito tempo atrás. Agulha, de que quadro estamos falando? Você faz parte da história. A agulha também estava enferrujada. Vamos lá. Começamos com o Globo, de 22 de setembro de 1970, que dizia que o rei Hussein da Jordânia queria ajuda do Ocidente. O rei Hussein da Jordânia quer ajuda imediata dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais, e sem pedir auxílio militar em termos categóricos, expressou o desejo de saber o que esses países estariam dispostos a fazer para ajudá-lo a resistir ao avanço das tropas sírias que já ocuparam as cidades de Irbid e Hamta. Ontem, o governo de Israel mostrou-se disposto a reconsiderar sua decisão de não intervir na Jordânia, em face da ingerência dos sírios, ao mesmo tempo em que estes exigiam a retirada da 6ª Frota Norte-Americana do Mediterrâneo Oriental, afirmando que a sua permanência nas costas do Líbano ameaça a paz mundial. A Cruz Vermelha comunicou que Amã está sob ameaça de epidemias, dado o grande número de mortos insepultos nas ruas. Não mudou nada, né? 44 anos depois, os norte-americanos meteram bala na Síria, Israel ainda está em briga com a Palestina por Gaza, enfim. Parece que foi ontem, né? Mas o rei Hussein já até faleceu. Pulando para o dia 24 de setembro de 1997, vamos ao pedido de Marcelo Alencar, então governador do Rio, passe pelo Papa. Os tempos são outros, os erros os mesmos. O governador Marcelo Alencar, do PSDB, pediu à população que desarme os espíritos para receber o Papa João Paulo II. Na época, ele estava vindo ao Brasil para o encontro das famílias com o Papa pela paz, ou algo parecido. Isso até foi refletido no filme Tropa de Elite, todos aqui lembram. Devemos essa trégua a quem tem servido efetivamente à causa da paz entre os homens, disse o governador em artigo para o Jornal do Brasil. A Polícia Federal anunciou que vai investigar quem fez a colagem de um alvo de tiros numa imagem em outdoor do Papa João Paulo II, na Avenida Presidente Vargas, centro do Rio. Ontem, pela manhã, um agente federal apanhou o alvo na Secretaria Estadual de Segurança para que o material, feito em papelão, seja periciado. Mas, na Secretaria de Segurança, o incidente foi minimizado. O coronel Milton Correia da Costa, assessor do secretário Nilton Cerqueira, acredita que o episódio não passou de vandalismo praticado por adolescentes. Traficante brasileiro não tem inteligência para fazer atentado ao Papa, afirmou ele. É, todos viram que tudo deu certo, né? Na ficção, o Capitão Nascimento apagou os traficantes, na vida real os traficantes estão mais fortes do que nunca, e se calhar... Eu não vou falar o que vai acontecer, eu tô pensando uma coisa, mas é melhor não falar nada. Pra terminar, novamente Jornal do Brasil, mas no dia 25 de setembro de 1988, quando os ventos da Constituição Cidadão começavam a soprar bem mais fortes do que nunca... Era quase véspera da promulgação da Constituição, que aconteceu no dia 5 de outubro daquele ano. Trabalhador tem mais direitos a partir do dia 5. Hora extra com valor dobrado, multa de 40% sobre depósitos do FGTS para empregados demitidos sem justa causa, jornada máxima de 44 horas semanais, 8 por dia, 5 dias por semana, mais um terço sobre o salário das férias e ampla liberdade de greve estão entre os direitos dos trabalhadores que entram em vigor com a promulgação da nova Constituição no dia 5 de outubro. Também não dependerão de lei ordinária e nem complementar para entrar em vigor licença-maternidade de 120 dias, atualmente são 180, direitos trabalhistas para empregados domésticos, só agora com a PEC das domésticas isso foi mais aprofundado, e novas regras nas relações entre polícia e cidadão. Tortura e racismo são crimes inafiançáveis, e o policial terá que se identificar para o preso e comunicar a prisão à família dele. Bom, infelizmente essas regras meio que... relaxaram essas últimas regras do policial que terá de se identificar, relaxaram as prisões no Brasil inteiro. Tá certo que temos uma crise racial, vocês viram o que aconteceu com o goleiro Aranha e tal, são direitos sim, quem dera que fossem cumpridos. Foi este o Você Faz Parte da História desta semana, que semana que vem volta com mais fatos que marcaram a história da humanidade na semana em questão, mas há muito tempo atrás. Agora... vamos com a musa do axé. Em 1999, Ivete Sangalo saía da banda Eva depois de grande sucesso à frente da banda que se originou da estrada velha do automóvel, acho que é isso. Para marcar o pé direito na sua carreira solo, ela fez um CD espetacular, cheio de grandes sucessos, como Canibal, Bota Pra Ferver e essa música que vamos tocar agora. Foi o primeiro carro-chefe do seu disco de 1999. Ivete Sangalo com... Tá tudo bem. 1h14, você está no VHS, esta é a outra. Chegou e me levou como uma onda. Pintou e conquistou meu coração. Não consigo esquecer aquele beijo na beira do mar, não. Sem o teu calor eu fico tonta.

see, I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Nossa música, hein? You Can Do Magic com América, antes já vão Amor Puro, Michael McDonald com Sweet Freedom, Blitz com Apocalipse Não, Michael Jackson, Another Part of Me, e abrindo o bloco, Ivete Sangalo, Tá Tudo Bem. Agora, 1h40, horário de Brasília, e agora vamos fazer aquela pausa, porque já já, a primeira entrevista de hoje. O nosso querido Nilson Santos vai entrevistar Ivan Bruno, ele que é diretor do painel da Web Rádio, narrador da Bradesco Esportes e também do Bando Esportes e agora coordenador esportivo da Rede Blitz. Ele vai contar tudo sobre a sua vida, sobre a sua carreira já já. Depois dessa pausa, nós já voltamos com o VHS. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. É o Brasil na pista e no campo. É uma nova história se revelando. É o talento sempre te encantando. Sempre, sempre um show. Vem para agitar, para emocionar, para a alegria todo dia se espalhar. Vem pra você ver, pra surpreender, pra mostrar pra todos e pra você entender. Vem para envolver, para a paixão dessa nação pulsar. Vem para mostrar o que surgir, seja em qualquer lugar. Lugar. Pra vibrar, pra vencer. É paixão de domingo, é comunhão. Tem tudo bem nesse caldeirão de emoção, fantástico. Um enredo mágico. É Brasil. Paquetá, hospede-se no Hotel Lido. Apartamentos e suítes com ar gerado, geladeira, TV e telefone. Cozinha internacional. Dois restaurantes, um turístico e outro popular. Informações pelo telefone 397-0377 ou 397-0182. Hotel Lido em Paquetá. Cidade grande na floresta, num bar no meio do deserto, numa tribo, num bando de amigos. Ela transforma tudo em festa, na cidade grande na floresta. Me dá uma Antártica gelada. Estreia nesta terça às 21 horas, aqui na Tupi. Você vai rir até chorar. Agora, pelo horário de Brasília, 15 minutos faltam para as 2 da tarde e chegou a hora da primeira entrevista que comemora o primeiro aniversário do VHS nessa edição especial de 28 de setembro de 2014. Eu tenho a honra de chamar a entrevista que Nilson Santos fez com esse fenômeno. Eu tenho que dizer que se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Ele foi um dos grandes descobridores do meu talento e merece estar onde está. Ele começou a carreira na saudosa Team Web Rádio, assim como eu. Depois passou por Top Web Rádio. Depois passou por várias rádios, Super Sucesso. Passou também pela Rádio Bradesco Sports em primeira passagem. Depois saiu, depois foi pro Band Sports. E agora está de volta a Bradesco Sports. E mais... ele agora gerencia dois grandes empreendimentos de sucesso, que é o painel da Web Rádio, onde você tem as informações das Web Rádios do Brasil, por muito tempo patrocinou também este programa, e também a Rede Blitz. Na verdade, ele é o gerente esportivo da Rede Blitz, ele toma conta da equipe e tal. Inclusive, agora, ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse programa, o meu boletim de hoje do Santos está indo ao ar. E coincidência. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, eu passo o comando para Nilson Santos, que vai entrevistar Ivan Bruno. Nilson, agora é tudo contigo. Vai, agulha. Boa tarde a todo mundo ligado no programa VHS com Flávio Barbosa. Hoje eu estou ao lado de uma das revelações da Copa do Mundo, de Ivan Bruno. Bom, vamos começando por aqui. Ivan Bruno, tudo bem? Suas considerações iniciais de entrevista. Tudo bom, Nilson? Boa tarde a você, boa tarde aí a todos os ouvintes. É sempre uma honra estar falando aí um pouquinho sobre narração, um pouquinho sobre o painel, falando aí um pouquinho sobre o esporte. Certo. Bom, para começar, fale um pouco sobre sua carreira. Em que momento decidiu ser jornalista esportivo? E de onde surgiu esse interesse? Olha, falando um pouquinho sobre a minha carreira, Nilson, eu já estou aí no rádio há 8 anos, né? Rádios grandes em São Paulo ainda muito novo, praticamente 2 anos, iniciando também uma carreira na TV. Comecei na Rede Super Sucesso de rádio, trabalhando na época como locutor, né, no horário da madrugada. Depois passei a fazer narrações esportivas, cheguei a coordenar durante um bom tempo a equipe de esportes na Rede Super Sucesso. E depois de um tempo, há uns 2 anos atrás, recebi um convite de um grande amigo, Sérgio Patrick, que é um amigo já de alguns anos, para fazer parte da equipe de produção. Eu comecei como produtor na Rádio Bradesco Esportes FM, depois passei a ser apresentador, narrador, e agora nessa minha segunda passagem como narrador do Band Esportes e também fazendo algumas narrações para a Rádio Bradesco Esportes FM. Certo. Bom, ainda falando sobre sua carreira, e agora recentemente você narrou a Copa do Mundo pelo canal Band Esportes. Qual foi a sensação de narrar uma Copa do Mundo no seu país? Olha, Nilson, foi muito legal. Aliás, antes, deixa até... eu cometi a falha de não ter respondido as suas duas outras perguntas anteriores, né? Frente a como que surgiu o desejo de jornalista. Exatamente. Na verdade, o desejo de ser jornalista começou desde a minha adolescência, né? Com 13, 14 anos, eu sempre fui muito apaixonado por rádio, muito apaixonado por esporte, e sempre gostei de narrar. Quando era criança, narrava partida de videogame, narrava jogo de futebol na rua com meus amigos e tal. E a partir daí nasceu o desejo de fazer jornalismo esportivo, que eu gostava muito de ouvir no rádio, né, a informação, o esporte sendo passado. E aí a partir daí nasceu essa paixão no jornalismo e também no rádio esportivo. Falando um pouquinho agora sobre a pergunta da Copa, olha, Nilson, é uma emoção indescritível, é um momento muito especial. Você, além de narrar uma Copa, você tem esse privilégio. E eu, nesse ano, eu digo para todo mundo que eu sou muito grato ao canal, porque ele me deu a oportunidade de já narrar Roland Garros e logo na minha entrada os Jogos Olímpicos de Inverno, e agora a honra e o grande privilégio de narrar uma Copa do Mundo. É uma sensação especial, não só por ser uma Copa do Mundo, Nilson, mas ainda mais por ser em casa, né? Ser na nossa casa, ser aqui no Brasil. E para muitos, né, era uma coisa que, sei lá, se você fosse falar de Copa do Mundo no Brasil há uns 12, 14 anos, o pessoal ia achar que você era meio doido, né, que isso jamais iria acontecer. E foi algo que aconteceu e foi algo muito mágico, muito especial, momento que eu vou guardar para sempre na minha carreira. Certo. Bom, como você falou, né, você chegou há pouco tempo no Band Esportes e você já participou de coberturas, né, como Olimpíadas de Inverno, em Sochi, Roland Garros e também a Copa do Mundo recentemente. Quais os aprendizados dessas coberturas que você levará para o futuro? Olha, Nilson, acho que toda cobertura ela leva um aprendizado muito importante, né? E todas têm um ponto de vista igual, né? Dada a amplitude dos três grandes eventos. Muito estudo, muita dedicação, você ter uma total noção do que você está transmitindo, conseguir passar isso ao assinante que está acompanhando a gente na TV. Isso não só assinantes, isso se estende também profissionais que trabalham no rádio, profissionais que trabalham em TVs abertas. É muito importante você ter essa noção de consciência, de interação no que você está fazendo, ter noção da amplitude do evento que você está transmitindo, ter a noção de que tem assinantes que são apaixonados por aquele determinado esporte, por aquele determinado evento. Então, o que me ensinou muito é isso, é você ter o máximo de dedicação, isso dá muito, aprender muito para saber o que você está transmitindo, ter a total noção do momento importante que você está fazendo e também até para a sua carreira, porque isso, querendo ou não, dignifica e engrandece muito o profissional. Então são esses pontos que a gente tem e leva, acho que, para o resto da vida, né? Essa noção de estudo, essa noção de aprendizado e também esse entendimento de quão grande destaque, né? Quão grande ele é para você estar transmitindo. Certo. Bom, ainda falando sobre o seu profissional, queria saber como é a sua preparação para as transmissões. Olha, Nilson, a preparação, cara, eu sou um cara muito, muito crítico, né? Eu acho que preparação para qualquer tipo de profissional, ela é ímpar. Então, minha preparação, ela começa, às vezes, 2 dias antes, 3 dias antes. São esportes que eu já tenho um certo conhecimento, uma certa noção. Preparação no mesmo dia mesmo, mas fico umas 2, 3 horas, 4 horas vendo o que está acontecendo no esporte, ouvindo um pouquinho sobre o evento, lendo um pouquinho sobre o evento, vendo vídeos, lendo matérias, aprendendo um pouquinho mais. E quando é um esporte que eu não tenho muita tração de transmitir, transmito de maneira esporádica, aí a preparação já é 2, 3 dias antes, né? Vendo vídeos, aprendendo mais sobre o esporte. A cada coisa que a gente vê, a gente aprende muito mais. Então, varia muito, Nilson, se é um esporte que eu já transmito ou se é um esporte que eu não transmito, mas geralmente são ali umas 4, 5 horas de estudo para poder levar um bom conteúdo e, além de levar um bom conteúdo, poder explicar também, passar toda a emoção, passar toda a importância daquela determinada transmissão e narração que você vai fazer. Aliás, é até uma coisa que eu sempre aprendi com os narradores mais velhos e eu sempre enfatizo muito isso. Aprendi com professores como Hugo Botelho, como o Carlos Fernando, que é um grande amigo meu e trabalha comigo no Motorsport, Ivan Zimmermann, Sérgio Patrick, e outras pessoas tão espetaculares, Cláudio Zaidan, que a noção de conhecimento, bagagem, estudo, leitura e muito estudo é fundamental. Não só nos dias que a gente vai fazer narração, por exemplo, hoje eu estou de folga, mas eu estou vendo o programa de esportes para saber o que está acontecendo. Estou acessando no site dos principais portais de esportes para ver o que está rolando. E isso é fundamental. A gente tem que ler, tem que saber variar vocabulário, usar mais palavras, ter mais bagagem, porque as situações de narração, elas exigem isso, que a gente tenha mais cultura e mais bagagem. E eu acho essa parte de estudo, até como ensinamento para os mais novos, como fundamental para que a gente possa fazer um grande trabalho, que as pessoas reconheçam esse grande trabalho e para que nós possamos progredir também na carreira. Bom, durante esse seu depoimento, você citou aí o Botelho, Ivan Zimmer, alguns companheiros seus e algumas pessoas que você conhece, admira o trabalho. Quem te inspira e quem já te inspirou na narração esportiva? Olha, meu, são vários. Na área que eu faço narração, por exemplo, no rádio, gosto muito do Éder Luiz, gosto muito do José Silvério. Aliás, para mim é um dos grandes nomes, se não o maior nome da narração esportiva que eu vi, né? Infelizmente não tive a honra de conhecer Osmar Santos, Fiore Gigliotti. Eu via, mas ainda era muito pequeno, ainda início de vida ainda, né? Você era como criança e como adolescente também. Mas de contato pessoal, eu gosto muito do Éder, gosto muito do José Silvério, que hoje está na Rádio Bandeirantes, do Éder da Transamérica, do Hugo, que na época da 105, quando eu conheci, foi uma pessoa que eu já admirava a narração e passei a admirá-lo ainda mais pessoalmente. Foi uma pessoa espetacular, uma pessoa a qual me ensinou muito. No rádio também tem o Everaldo Marques, que eu acho um baita narrador da ESPN, um grande narrador, um grande talento nos últimos anos, tem um estilo de narração ótimo para todos os esportes. E na TV, o Carlos também, eu já era muito fã do Kaká, principalmente nas transmissões da Bola ali, que eu acompanhava no meu esporte na época que eu trabalhava na Bandeirantes. E outros grandes nomes, o Alexandre Goulart, que nos deixou, talvez, por exemplo, também um dos grandes nomes também da transmissão esportiva na TV, e também até estaria o Geraldo Marques mesmo também na TV, o Paulo Soares, já me deu. São grandes narradores que vão inspirando a gente vai aprendendo muito com esses narradores, principalmente até com alguns que eu consigo ter um contato diário, ou se não diário, consigo conversar bastante, então a gente aprende. Cada um tem muitos locutores e narradores ao qual eu admiro bastante. Certo, bom, você falou aí do rádio, e em relação ao rádio, como é trabalhar numa emissora de ótima estrutura e status como a Bradesco Esporte FM? Olha, Nilson, eu só tenho a agradecer ao Grupo Bandeirantes por tudo que oferece de trabalho, para o narrador, para toda a equipe, mas principalmente na minha área, toda estrutura de som, você tem um aparato de profissionais por trás dessa transmissão, que muita gente não sabe, eu faço questão de destacar na transmissão, acho que até uma maneira, não só de homenagear, mas uma maneira de lembrar ao ouvinte quem está levando a qualidade do som, a qualidade da transmissão, são produtores, lógico, nas transmissões tem os repórteres, comentaristas, narradores, o plantão, mas no backstage, na parte de trás, técnica interna, técnica externa, produtores, estagiários, que sempre auxiliam bastante. Então, trabalhar num grupo grandioso, como é o Grupo Bandeirantes, um grupo amplo, que dá essa gama de opções para a gente trabalhar, é muito bom, porque a gente vai mais preparado e mais tranquilo para fazer o nosso melhor trabalho. Certo. Bom, quando e como surgiu a oportunidade de trabalhar no Grupo Bandeirantes de Comunicação? A oportunidade, como eu havia destacado anteriormente, foi com o Sérgio Patrick, né? Estava na Supersucesso, o Supersucesso tinha acabado de fechar as portas, né? Acabado de anunciar o fim das atividades, e aí eu fiquei trabalhando na época como locutor publicitário, fazia algumas locuções das mais variadas, desde locução publicitária até, sei lá, carro de som, locução de supermercado, enfim. E aí nisso eu gravei com uma amiga minha, uma sonoplasta gente boníssima, Maíla Campozano, ela gravou comigo um piloto de narração esportiva. E a partir daí, com esse piloto, eu comecei a buscar, a entrar nos sites, tentar ligar para as redações para pegar os contatos, né, dos profissionais, né, dos chefes dessas emissoras. Aí, a partir daí, eu mandei para várias rádios, e uma delas eu mandei aos cuidados do Mário Bassei, que hoje é vice-presidente das rádios do Grupo Bandeirantes. Mas assim, ouviu e já me respondeu prontamente. No dia seguinte ele falou, olha, estou encaminhando para o setor responsável, que é a coordenação de esportes das rádios. Pensei até que ia demorar um certo tempo, porque eu falei, poxa, né, eles são bastante ocupados, tem muita coisa para fazer. Mas para minha surpresa, menos de uma semana, o Patrick já ouviu, me respondeu e falou se eu queria conhecer a rádio, né, a Rádio Bandeirantes, trocar uma ideia com ele, bater um papo e tal, que eu falei para ele da minha admiração pelo grupo. E aí fui convidado, nesse convite a gente bateu um papo, marcamos um teste, eu fiz um teste até com alguns profissionais que estavam na época na Rádio Bandeirantes, e aí na época o Patrick havia me comunicado, ele falou, no momento eu não tenho nenhuma vaga, mas vamos continuar batendo papo, vamos continuar nos contatando, né, conversando, e aí quando pintar pode ter certeza que eu vou lembrar de você. E nisso a gente começou a bater papo por e-mail, eu fui lá na Rádio Bandeirantes mais umas duas ou três vezes para acompanhar os programas, né, como ouvinte, e aí em abril surgiu essa proposta da Rádio Bradesco, e na metade de abril o Patrick me chamou para conversar, pensei até que era um teste, né, para fazer, mas na verdade não, já era para conversar, já para contar comigo no projeto da Bradesco Esportes FM. Então entrei lá no dia 2 de maio de 2012, né, comecei a trabalhar no Grupo Bandeirantes, e de lá para cá tive a minha primeira passagem até 1º de setembro do ano passado, e agora essa é a minha segunda passagem que começou no finalzinho de janeiro. Certo, bom, gente, você é um profissional tanto de rádio quanto de TV, certo? Mas qual é o meio de comunicação que você mais gosta de trabalhar? Que mais te dá prazer de trabalhar, se assim podemos dizer, TV ou rádio? Olha, Nilson, é complicado você falar isso, né? Porque eu comecei no rádio. Eu comecei no rádio e até falo para alguns amigos, eu achava que entrar na TV era muito difícil, era praticamente impossível. E por isso eu criei uma paixão maior até nesses últimos 7, 8 anos em rádio. Mas a partir do momento que você narra TV, a TV ela te dá um destaque muito maior. As duas são apaixonantes, né? Dadas as suas proporções. A TV com as dela, o rádio com as dele. Eu gosto muito dos dois, eu gosto muito de fazer os dois. Acho que os dois têm as suas partes peculiares. Eu ficaria até meio difícil falar assim, ah, qual que eu prefiro? Se eu pudesse falar assim, eu gosto dos dois nas suas peculiaridades, né? Na emoção que o rádio passa, na maneira de você transmitir a imagem que o rádio proporciona. Isso você leva além da emoção, a imagem, você leva o ouvinte a sonhar, a imaginar junto com você, a passar aquela emoção, aquele momento. A TV, ela já vem com o auxílio da imagem, mas ela te dá também a possibilidade de uma narração mais tranquila, de uma narração mais explicativa, de uma narração mais elucidativa, até porque você tem o auxílio da imagem, a imagem conta muito na TV. Então, as duas têm as suas peculiaridades apaixonantes, e para ser bem sincero, se eu pudesse continuar pro resto da minha vida com as duas, eu ia adorar demais. Com certeza, né? Bom, continuando por aqui, sendo uma das revelações da narração esportiva nessa Copa do Mundo de 2014, quais são os seus planos para o futuro? Olha, Nilson, o plano para o futuro é, primeiro, estabelecer na carreira, né? A gente tem que ter uma noção, quando a gente trabalha nesses meios, de que se a gente não fizer um bom trabalho, as coisas elas são muito rápidas, são muito acontecem de uma maneira fugaz. Então, o meu grande objetivo hoje, sei lá, para daqui a 2, 3 anos, é me solidificar na carreira. Continuar como narrador de TV, continuar como narrador de rádio. E aí, para o futuro, é só aperfeiçoar, é só ter mais, lutar por mais espaço, lutar por mais oportunidades, lutar por mais chances dentro do Grupo Bandeirantes, que eu estou numa profissão que eu sempre sonhei. Então, acho que agora, como você fica numa profissão que você gosta, que você curte, que você sempre teve desejo, sempre teve esse anseio de seguir na área, aí você só quer agora melhorar o trabalho. Então, acho que é isso. Primeiro solidificar, primeiro ficar realmente forte, né, na área de narração, estruturar bem o meu trabalho para que as pessoas gostem dele. E a partir daí, partir para uma melhor qualificação, um aperfeiçoamento nas narrações e aí galgar mais oportunidades e mais chances, que acho que esses são os objetivos. Como eu estou na área de narração, o objetivo é ficar mais e mais anos, quantos anos da minha vida, minha garganta e, sei lá, as oportunidades me derem de seguir narrando e seguir transmitindo emoção. Certo, ótimo. Bom, falando da sua carreira, qual foi o melhor e o pior momento de sua carreira? Olha, Nilson, o melhor momento que eu estou vivendo é agora, cara, porque você tem a oportunidade de narrar. Você não sonhava em narrar em algum canal do Grupo Bandeirantes e você narra em dois, é um sonho ímpar. Você narrar uma Copa do Mundo com apenas 2, 3 meses de grupo é outro desejo espetacular. Então, acho que o meu melhor momento hoje, profissionalmente, pessoalmente, é agora, né? É um momento muito mágico que eu vivo. O pior momento é quando você está buscando e você não tem as opções, né? Eu, por exemplo, antes de entrar na Bandeirantes, quando a Rádio Super Sucesso fechou, foi um momento muito complicado, porque você não sabe quando vai pintar outra oportunidade e você fica correndo atrás e é muito difícil, o mercado é muito fechado. E também nessa entre-safra de 1º de setembro até final de janeiro, que eu trabalhei até em algumas emissoras, mas emissoras que algumas me deram uma grande experiência. Só que aí a gente convive com outros males que a gente parece que não, mas o meio passa, né? Problemas financeiros, valores que não são pagos. Então, eu acho que esses são os piores momentos. Antes, de entrar no Grupo Bandeirantes e nessa entre-safra, porque você vai conhecer, infelizmente, alguns profissionais que não sabem trabalhar. E aí, por mais que você tenha uma ótima equipe, você receber salário atrasado, você não receber em dia, são coisas que mexem com a cabeça da gente. Mas, graças a Deus, isso aí eu estou esquecendo, é uma água passada, né? Águas passadas, melhor dizendo. E agora é focar nesse novo, próspero e bom momento, para mim, o melhor momento que eu vivo na minha vida até hoje. Certo, bom. Quais são os pontos positivos de trabalhar em imprensa esportiva? Olha, que eu destaque em quais aspectos, no caso, Nilson, porque é muito amplo esse ponto. Quais seriam os aspectos que você quer destacar nessa pergunta, Bradel? Em caso, assim, de visibilidade ou não visibilidade, quais são os pontos que se devem destacar na imprensa esportiva, assim, digamos que mais em rádio e em TV, na sua opinião? Olha, além da visibilidade que você bem frisou, Nilson, acho que a maneira das pessoas, aí eu acho que vai no sentido até mais amplo da visibilidade, porque a visibilidade, qualquer um que faz TV e rádio pode ter a visibilidade, mas você ter o reconhecimento de que você está fazendo um bom trabalho, acho que isso é mais gratificante ainda. É essa sensação de que você está no caminho certo. Então, quando você tem recados no Facebook, as pessoas te adicionam no Face, no Twitter, sei lá, te encontram nos corredores do Grupo Bandeirantes e perguntam, poxa, você é o Ivan, ou amigos da própria rádio, do próprio grupo, pô, Ivan, ouvi você no Band Esporte, você está muito bem, ouvi elogios de mestres para mim, como Milton Neves, como o Carlos Fernando, que eu já citei, Fábio Pitano, que é um grande amigo também, Cláudio Zaidan, Ricardo Capriotti. Então, isso é que é legal. Além da visibilidade que você destacou, eu acho que você tem que trabalhar com a visibilidade para que ela seja favorável. Ela só vai ser favorável se você conseguir trabalhar com qualidade. E a partir do momento que você tem esse reconhecimento do público, dos amigos, dos profissionais que são pessoas experientes na área e também do público, isso é muito prazeroso. Acho que para mim é a grande vantagem de você trabalhar no rádio e na TV, não só a visibilidade, mas também o carinho, o apoio, o quanto os ouvintes são gratos e são felizes em acompanhar e fazem questão de destacar isso. Isso é ímpar, deixa a gente cada vez mais feliz e empolgado em continuar o trabalho. Certo, bom. Você citou aí, né, seus colegas de trabalho, o ouvinte, enfim, quer saber, né, como é a sua relação com seus colegas de trabalho? Olha, a relação é a melhor possível. Eu digo para todo mundo, não é porque é a empresa que eu trabalho, mas no Banco Esportes e na Rádio Bradesco Esportes FM, a gente tem uma coisa muito legal, que é a união do grupo. Não tem estrelismo, não tem excessos, não tem extravagância, é todo mundo trabalhando em prol de fazer um bom trabalho, todo mundo querendo ir para cima, fazer melhor. Então, aprender muito, os meus amigos narradores da casa, o Ivan, o Oliveira, o Kaká, eles sempre fazem a questão de ensinar muito para a gente. E isso é muito legal. Acho que o relacionamento é o melhor possível, até porque você vai aprendendo bastante, vai tendo ensinamentos dia após dia, e além disso, um clima e um ambiente de trabalho maravilhoso, maravilhoso, tanto na TV quanto na rádio, Nilson. Certo. Bom, você vê problemas... ao jornalista sem diploma, por exemplo, os jogadores que são comentaristas, né? Os jogadores que são comentaristas, que atuam bastante aí na televisão e agora já estão indo mais pro rádio, enfim. Olha, eu só tenho uma opinião, semelhante até ao do Mauro Betting, uma vez eu acompanhei uma palestra dele, ele sendo homenageado na FESP, e a visão dele é a mesma que a minha. Eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu tenho coisas a favor. Não tenho problema nenhum de comentarista, ex-jogador, que não é jornalista em diversos esportes, só que desde que tem um jornalista ao lado acompanhando, sendo como comentarista ou sendo como narrador. Porque o ex-jogador, o ex-atleta, ele vai levar muita experiência de campo que às vezes um jornalista não tem. Só que o jornalista vai trazer linhas que vão só somar junto com o comentarista que é o ex-atleta. Eu não tenho nada com, desde que esse comentarista, esse profissional, ex-atleta, trabalhe sempre ao lado de um ou mais jornalistas. Não tenho nada contra, até eu acho que enriquece, qualifica e engrandece ainda mais o nível e a qualidade das transmissões. Ok. Bom, qual foi a melhor partida que você narrou até aqui na sua carreira? Putz, Nilson, é meio complicado você falar assim, melhor partida, né? Porque todas têm o seu aspecto especial, né? Determinados esportes têm as suas peculiaridades muito interessantes, né? Você pode ter um jogo de tênis em que, sei lá, você está transmitindo um grande slam, que nós temos um tenista perdendo de 2-7-0 e vira para 3-2. No rugby você pode ter uma diferença de 10 pontos faltando 6 minutos, você tem um try, uma conversão de try, e aí o jogo empatar e ter uma virada espetacular. Mas se eu pudesse falar até hoje, acho que foi na Copa do Mundo, a melhor partida que eu ganhei foi Holanda e Costa Rica, acho que da minha carreira até agora, vai ter muita coisa ainda por vir. O Holanda e Costa Rica foi um jogo espetacular, disputa nos pênaltis, estar em loco acompanhando em Salvador a partida foi muito especial. Para mim, até agora, até hoje na carreira, foi uma das grandes transmissões, Holanda e Costa Rica, uma narração que eu tenho muito orgulho de ter feito, mas sem dúvida tem vários esportes que têm as suas peculiaridades e também se tornam grandes e especiais de maneira igual e também proporcional. Certo. Bom, agora, deixando de lado a sua carreira, que sem dúvida está começando muito brilhantemente e merecedora, como a maioria do pessoal sabe, você tem um portal de web rádio, né, que destaca muito o trabalho de web rádio, um trabalho muito bem feito. Bom, e eu queria saber a sua opinião como especialista, digamos assim, do atual trabalho das web rádios esportivas. Qual é a sua opinião sobre esse mercado que está ainda crescendo de forma no Brasil todo, né? E, em especial as web rádios de esporte. O que você tem a dizer sobre essas web rádios que estão crescendo e se superando a cada dia mais, né? Olha, eu vejo, Nilson, o meio web crescendo bastante, ganhando um importante destaque, né? Eu acho que o meio web só tem a crescer, e ainda mais à medida que os anos passam. Falta muita coisa. Acho que as web rádios esportivas ainda, num aspecto assim amplo, ainda estão muito aquém, são poucas que se destacam com qualidade. Acho que a partir do momento em que você, hoje, você já consegue discernir que o web rádio não é tão brincadeira como era, sei lá, 4 ou 5 anos atrás. Nós fizemos até um levantamento que está sendo divulgado nesta semana no painel de números referentes à audiência. Já existem web rádios com audiências que chegam a disputar entre as top 30 das rádios AM de São Paulo. Nós temos um público consumidor de web rádio que chega aí à faixa de 23 a 25 mil ouvintes por minuto. Isso equivale aí, num geral, ao número de uma audiência de uma 17ª colocada no Dial em São Paulo. Isso equivale à quarta maior colocação de uma AM paulista no Ibope. Então são números impressionantes, são números que cada vez vão crescendo mais e mais e mais, e a gente só vai tendo a quantidade de ouvintes ainda maior. Então eu vejo hoje as web rádios, no âmbito geral, se tem muitas webs profissionais. Por exemplo, eu tenho como cadastrado no painel a Best Radio, que é a rádio mais ouvida do Brasil, a web rádio mais ouvida do país. A Brasil Hits, que também está logo atrás, numa briga muito legal, ouvinte por ouvinte. E eu acho que as web rádios respectivas ainda precisam ter uma noção maior de qualidade. A gente, infelizmente, fez aí uma pesquisa, eu digo infelizmente, pelos números apresentados e não pela pesquisa, claro. A gente fez um levantamento em que você tem 52% dos ouvintes que adoram conectar a web rádio jovens. E uma parcela de web rádios esportivas que não chega nem a 1% da audiência. Então isso prova, isso mostra que ainda não pegou. Vai pegar quando você tiver trabalho de qualidade. Nós tivemos web rádios de qualidade, nós tivemos a Voz do Futebol, a Rádio Futebol Clube, que eram web rádios muito boas, a Rádio Brasil do Paraná, que às vezes até fazia parcerias com rádios da região, da região sul do país, e fazia grandes transmissões. Eu lembro que eles tinham coisa de 300 ouvintes por minuto, 400 ouvintes por minuto. Acho que está crescendo, mas precisa se atentar ainda mais. Infelizmente, querendo ou não, precisa de investimento, precisa de dinheiro, precisa nem que seja, sei lá, R$1.000 para investir num projeto, mas as webs elas precisam perceber que dá para trabalhar mais, porque até você pode ter um retorno maior. A gama de possibilidades comerciais que você pode vender uma web rádio esportiva é muito ínfima. A quantidade, ela é muito grande, ela é muito ampla, ela é muito... A amplitude a gente não imagina. É muito grande a quantidade de janelas, de espaços publicitários que você pode vender. Só que assim, se você não vender qualidade, você não vai conseguir passar credibilidade para a marca. Acho que falta isso. A partir disso, quando você trabalha numa melhor qualidade, plástica, programação, audiofônica, você vai começar a ter mais ouvintes interessados no teu trabalho e naturalmente, como essa audiência vai aumentar, essa audiência naturalmente aumentando, vai rapidamente chegar a ouvidos de possíveis anunciantes, até porque os anunciantes estão apostando muito na internet. E isso é muito bom para o meio. Só que ainda existe um degrau muito grande. Poxa, mas você está usando o exemplo de uma web rádio profissional, sim, porque eu conheço o dono da Best Radio, eu sei o quanto o cara investiu, foi milhares de reais. Não digo que todas tenham que investir milhares de reais, porque nem todos têm a capacidade, mas começando com uma mesa de som, uma placa de som de qualidade, já é um bom início. Fazendo algumas vinhetas gravadas, colocando, pedindo para que profissionais do meio ouçam e comentem. Acho que as web rádios elas precisam colocar, precisam ouvir mais profissionais que já estão no meio. Narradores, apresentadores de rádio, para até falar, olha, o que você está achando do trabalho da rádio? Porque a partir dali, a web rádio ela pode tanto lucrar como virar um importante laboratório. E isso acho que tem que ser mais explorado. Está crescendo, está muito legal, mas ainda precisa galgar muito mais, porque hoje dá para ver nitidamente uma diferença enorme entre as web rádios que já estão segmentadas e as esportivas. E até agora, das que eu acompanho, ainda não temos uma grande web rádio esportiva no sentido de audiência. Nós temos já muitas com programação muito boa. A Esportes Brasília é muito legal. Tem uma web rádio em Santos, que é Litoral Esportivo, também tem uma programação muito legal. Mas precisa de audiência. E ainda, eu não vi ainda, torço muito para ver, sei lá, ainda nesse ano, quiser no próximo ano, web rádios com maior audiência e maior qualidade artística, plástica, nas suas programações. Certo. Bom, em questão de evento, você acha que algumas, digamos que as federações dificultam o trabalho das webs com uma certa... Porque fica um pouco difícil até das webs conseguir um tipo de liberação para ir a um estádio, cobrir um jogo em especial. Hoje o mercado é um pouco fechado para isso, para as webs. Muitas webs não têm tão oportunidade para isso. Olha, Emerson, aí eu vou até discordar desse ponto de vista, porque eu conheço, por exemplo, aqui em São Paulo, eu conheço o presidente da ACS, o Luiz Ademar, e eu sempre tive contato na época de web rádio, quando eu dirigia uma, e também fazia parte da Super Sucesso, com os profissionais. não tem nenhum problema em falar com eles. Pelo contrário, eles são abertos, são totalmente solícitos. Eu fiz duas entrevistas com o Luiz Ademar, fiz entrevista com integrantes da ASEM, da SENG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de Minas Gerais, da Associação dos Cronistas Esportivos do Ceará, e todos atendem com carinho, com total atenção a todos. O que eu acho que falta hoje para as web rádios é ter noções de profissionalismo. Não dá para você chegar, você não tem um DRT, um MTB, fazer transmissão. Você tem que ter uma qualificação profissional. Poxa, mas aí você está falando que eu tenho que investir dinheiro, sim. Da mesma maneira que profissionais que estão no rádio tiveram de pagar suas faculdades. O que hoje as web rádios, o que eu vejo hoje que é uma falha muito grande, é não querer procurar a informação exata. Por exemplo, mas as federações complicam. Não são as federações que complicam. As federações não liberam nem vetam entradas. Quem libera e quem veta entrada são as associações de cronistas esportivos. Eu acho que nem vetar é a palavra mais exata. Eu acho que eles analisam dentro das documentações. Eu vejo, por exemplo, as web rádios, elas têm que ter um CNPJ. Elas são empresas. Se você não tem um CNPJ, é muito difícil lhe dar espaço. Porque a web rádio é uma empresa. Se é uma empresa, tem que ter profissionais lá dentro. Então, primeiro as web rádios têm que entender que elas precisam ter estrutura empresarial, o CNPJ. A partir disso, elas precisam ter profissionais com MTB, não é qualquer um que vai chegar lá e vai fazer. O fulano não tem DRT e ele faz. Não, ele não faz. Não tem espaço nesse tipo de meio. E aí você vai num sentido mais amplo. Poxa, mas as federações não entram em contato com a gente. Depende. Como você está tentando esse contato com as federações? Será que é pelo meio certo? Será que não deveria ser por um outro caminho? Eu acho que falta mais. Eu lembro muito da época que eu dirigi a Web Rádio, eu, Renner Lopes, que hoje é o diretor do Esportes Brasília, e uso muito o Esportes Brasília como um bom exemplo. Os caras transmitem basquete, transmitem vôlei, mas sempre com autorização, sempre com liberação. Por quê? Porque eles ligam, eles entram em contato, eles falam com as entidades. É preciso as Web Rádios saberem conversar melhor. E outra, não adianta. Se você não tem profissionais que estão preparados de maneira de qualidade, de maneira qualitativa e de maneira também documentada, eu digo DRT, MTB, fez curso, fez um preparatório para isso, não adianta. Hoje tem muitos garotos novos que abrem web rádio e acham isso muito legal. Só tem que saber que, infelizmente, agora não dá para sonhar com estádio. As pessoas têm 15, 16 anos, calma, vai aprender um pouquinho com a web rádio, transmite do tubo, bom e velho tubo, não tem problema, eu já transmiti várias vezes, acho que não é demérito nenhum, pelo contrário, acho que você aprende muito mais. E aí sim, a partir do momento que você tem um DRT, que você tem o MTB, aí sim você pode galgar coisas maiores, mas eu não vejo as federações e as entidades atrapalhando, pelo contrário, elas colaboram bastante. Só que assim, essas webs elas vão ter que ter estruturas. Não adianta uma web que não tem CNPJ querer entrar em estádio. É o mínimo que vai ter que ter um CNPJ. Então as webs elas precisam se preparar mais para fazer as transmissões do estádio. Porque também fazer uma transmissão no estádio com péssimo conteúdo de áudio, qualidade de áudio, também não compensa. Certo. Bom, é isso então, aí tá a opinião de Ivan Bruno sobre web rádios, enfim. Bom, você falou também em relação ao tempo, né? Tem que pensar também ao tempo do projeto. No tempo do projeto que tem que estipular. Você acha que muitas webs, entre as apressadas, acabam se atrapalhando em querer, enfim, entrar em estádio, antecipar algo que ainda não está certo, acaba atrapalhando o projeto, abrindo uma expectativa para o web ouvinte que, enfim, até então não pode acontecer? Isso também atrapalha? Atrapalha muito, e é uma das causas hoje, que eu falo muito isso com amigos, hoje o web rádio, grande parte das webs, infelizmente, são vistas como meras brincadeiras, né? Brincadeiras de escola, brincadeiras que aprende a nós, não é visto algo mais amplo, mais sólido, mais concreto. E isso atrapalha bastante, porque quando você, quando você cria um projeto, esse projeto ele tem que ser muito bem estruturado. Você não pode fazer na pressa, e você tem que ter noção de gastos, de investimentos, do que você vai precisar. Então, assim, a partir do momento que você tem uma web rádio que tem um conteúdo muito aquém do que é esperado, as pessoas já vêm com maus olhos. Então, assim, eu não vejo nada contra as web rádios transmitirem em loco dos estádios. Só que, às vezes, elas não têm capacidade para isso. Eu, por exemplo, tive web rádio e nenhuma das minhas web rádios transmitia dentro do estádio. Porque não tinha know-how, não tinha experiência, não tinha grana para investir em equipamento. Porque para você ter uma transmissão com qualidade, direto do estúdio, direto do estádio, você vai precisar de uma boa mesa de som, de um computador para transmitir o áudio, de um outro computador para ter acesso às informações, bons microfones, bons fones de ouvido, vai ter de ter uma estrutura de parte técnica muito boa. E não adianta também você ter uma estrutura técnica muito boa se você tem profissionais que ainda não estão tão preparados assim para poder fazer. E isso acaba atrapalhando bastante. Porque muitas vezes, quando eu fui me dirigir a agências publicitárias, apresentando até uma proposta de mando errado quando eu tinha, eles falavam do profissionalismo que o projeto era apresentado. E muitas vezes não é pelas webs. Então, essa afobação, essa coisa de já querer transmitir do estádio, cara, não precisa transmitir do estádio direto. Você pode ir muito bem do estúdio, ao invés de gastar, sei lá, R$300 com uma transmissão do estádio, gaste esses R$300 comprando um pacote de vinhetas, aperfeiçoando a programação, comprando um pacote de trilhas, ouvindo outras rádios para ver como é que é o estilo de segmentação. Acho que essa afobação das rádios, é lógico, é porque tem muita gente nova no meio, tem muita gente que é nova, só que assim, eu sou de uma época, e acho que hoje falta muito isso para a galeria que está entrando em web rádio, que a gente tinha paciência. A gente entrava em conta com a FIFA para ver como é que era uma Copa do Mundo, a FIFA respondia, pô, você tem que ver isso com a entidade responsável. Você entrava em contato com uma federação, a federação falava, olha, não é com a gente, você tem que ver com a CESP para pedir credenciamento. É uma coisa que você tem que galgar, tem que buscar, tem que se informar, tem que ficar antenado, tem que ler livros para ver como é que são estruturas de transmissão, vários artigos na internet falando sobre transmissões. Então acho que essa afobação, já querer criar uma rádio, essa rádio já tem que entrar no ar lá do estádio, às vezes essa afobação ela é muito, traz muitos problemas para o meio. E enquanto não tiver essa calma, essa estrutura de planejamento, e planejamento é algo muito grande. Você tem que pensar em computador para transmitir a sua web rádio, tem que ser um computador só para web rádio, tem que ter a mesa de som para web rádio, não precisa ser uma mesa de R$20.000. Uma mesa de R$600 faz um bom trabalho, mas precisa ter uma mesa, uma placa de som, músicas muito bem reguladas, muito bem editadas, o que eu vou ter de conteúdo. Então é uma coisa muito, mas muito ampla, que vem no backstage, por isso que eu estou falando muito da estrutura, vem muito dos bastidores do que eu pro ar. A maioria das web rádios comete hoje, querem entrar no ar, para depois ver qualidade. Eu acho que o pensamento tem que ser o contrário, tem que ver qualidade para depois de entrar no ar. Se não tiver qualidade, não vai entrar no ar com qualidade. E depois você não pode ficar se arrependendo e falando, olha, as agências publicitárias não ouvem meu conteúdo. Sim, porque o conteúdo que você vende não é um conteúdo de qualidade. Então tem que ter muito bem essa mencionar esse ponto. É qualidade para vender. Não é você ter qualidade para depois criar uma web rádio e para depois vendê-la. Não é querer criar uma web rádio para vender para depois ter qualidade. A fórmula nunca é assim e nunca funciona assim. Veja, por exemplo, uma TV. Se você tem uma, isso serve para todos os meios, TV, rádio, jornal. Se você tem um jornal ruim, ele não vai vender. Se você tiver uma rádio ruim, ela não vai vender. Ela não vai revelar bons profissionais. Se você tiver uma TV ruim, ela não vai vender, não vai revelar bons profissionais. Então é sempre isso, pensar na qualidade dela, como ela vai funcionar para depois colocá-la no ar. Certo. Bom, para encerrar, na sua concepção, qual será o futuro das web rádios? Eu acho que é um futuro muito bom. Muitas web rádios e muitos diretores que eu tenho contato, que eu converso, enxergam o profissionalismo que o meio precisa. Então, vem que às vezes eu preciso apertar um pouquinho o bolso, investir em melhores equipamentos, melhor estrutura, melhor qualidade. Acho que não é uma coisa a curto prazo. Acho que a média a gente tem alguns avanços, mas é uma coisa muito a longo prazo. Até porque eu acredito que, sei lá, daqui a alguns anos, num longo prazo, a gente possa ter uma internet mais distribuída por todas as cidades do país e possa ter alguns pontos, ser competitivo até algumas FMs, como acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, só que é um ponto que ainda é a médio, muito pouco a médio prazo e muito a longo prazo, nada a curto prazo. Uma coisa para daqui a um ano, dois anos, dez anos. Mas vejo como um meio que vai crescer ainda mais. Hoje a gente já tem um importante bônus, que são as rádios customizadas, Rádio Skoll, Coca-Cola FM, Rádio Tang, Oi FM, que levam um conteúdo de programação em suas web rádios muito bom. E isso prova que existe gente acreditando e investindo no meio do rádio pela internet. Então, eu acho que só falta um pouco mais de conscientização de quem vai montar os projetos de web rádio. Às vezes é melhor você segurar um tempo para levar um melhor programa, um melhor conteúdo, para ter uma noção maior, noção do que pode transmitir, o que não pode, noção de como pode fazer do estádio, o que precisa fazer de um estádio, não é transmitir campeonato à torta direito sem saber se tem direito ou não, e depois falar, ah, eu não sabia, não, você é um diretor, você é um profissional, você é um proprietário de rádio, você é um proprietário de uma empresa, você tem que saber que essa empresa ela precisa funcionar bem, mas eu vejo sim, vejo um futuro muito bom para as webs. É porque com a proximidade maior da internet, isso vai se tornar ainda mais amplo. Certo. Bom, para terminar, vamos lá. Dê o seu recadinho aí para o pessoal que admira seu trabalho, que se espelha em você aí para um futuro próximo ou longo, digamos assim. Olha, um recado para a galera, ainda estou começando, assim como todo mundo, ainda para coisa, ainda para galgar. Um recadinho, meus, que eu vou deixar para a galera é, para quem quer seguir na área, estudo, determinação, vontade e manter sempre esse sonho aceso, essa chama acesa, sempre ter isso na cabeça, dedicação, estudo, vontade, esses são os meios fundamentais que levam os profissionais a trabalharem bem em suas respectivas áreas. Eu não posso falar que eu já sou um profissional de sucesso, porque eu ainda estou começando muito. Mas, no que depender, eu quero muito ter sucesso na área. E acho que todos que querem ter sucesso na área têm que ter isso, têm que ter muita dedicação, uma boa dose de dedicação, uma boa dose de aprendizado e uma boa dose de abertura a estudos, a ouvir dicas, ouvir críticas, ouvir conselhos. Assim vocês não vão ser além de grandes profissionais, vocês vão ser muito além de grandes profissionais. Vocês não vão ser só isso. Vão ser pessoas muito boas, cidadãos muito bons. E isso, às vezes, é que faz um bom profissional. Acima do lado profissional, o lado pessoal, o lado cidadão, o lado humano. E quando a gente fala com profissionais que são humanos, que entendem o que eles fazem realmente, a esses profissionais você pode ter certeza, né? São muito melhores e muito mais bem gabaritados e capacitados para fazer isso. Então, são essas três palavrinhas: dedicação, estudo e vontade. Certo. Bom, então é isso, galera. A gente vai se despedir com a entrevista aqui. E você continua aí com o VHS na Ultra Rádio do Brasil e na Rádio Melhor do Futebol. Valeu, galera. Até a próxima. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Muito obrigado ao Ivan Bruno pela entrevista. Falou tudo, né? Tem que ter qualidade. A Ultra passou de um ano por quê? Porque tem qualidade. Músicas de qualidade, uma programação de qualidade, enfim. E locutores de qualidade. Muita coisa boa a Ultra tem pela frente. Eu tenho certeza que a Ultra vai crescer e vai entrar no panteão das grandes rádios. E vamos à segunda entrevista de hoje. A entrevista agora de 40 minutos com Alexandre Costa, locutor da CBN Recife, que vai contar a sua história, vai contar a sua trajetória e também dar dicas sobre o rádio brasileiro. Então, sem mais delongas, Nilson, vai de novo. Olá, caros amigos ligados no programa VHS com o Flávio Barbosa. Hoje eu estou ao lado de um dos maiores narradores do rádio esportivo pernambucano, nada mais nada menos que Alexandre Costa. Bom, boa tarde, Alexandre. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre sua carreira. Em que momento decidiu aí ser jornalista esportivo? E de onde surgiu esse interesse seu? Ronilson, olá. Abraço para os meus amigos aí que sempre se ligam no seu trabalho. Obrigado pelo convite. Bem, a gente fala um pouco da carreira. Começou no interior do estado, né? Eu sou de Garanhuns, do interior de Pernambuco, aqui uma cidade fria do estado. E a gente começou em 1999. Na verdade, eu fui muito uma surpresa, né? Porque o locutor mesmo da família era o Haroldo Costa, que é um grande nome no estado de Pernambuco, não por ser meu irmão, mas por desenvolver um trabalho realmente muito profissional, e até me inspiro muito no trabalho dele. E repito, não por ser meu irmão, mas acho que profissionalmente ele é um cara que não deixa a desejar. Enfim, na época eu não tinha muito interesse de militar no rádio, de tentar ser narrador de futebol. Eu gostava muito do rádio FM, né? Tentava ser locutor de FM, era muito badalado na época, a palavra o disc jockey, né? O cara que ia lá, ficava o tempo inteiro atendendo ouvintes, conversando, enfim. Mas aí, de repente, veio essa surpresa que foi o futebol, né? Pintou na minha vida. Eu já gostava de futebol desde cedo, jogava futebol peladeiro, lógico, nunca fui profissional, e era muito ruim também como peladeiro, é o que eu posso dizer a você, mas gostava de ouvir os grandes narradores do futebol brasileiro. Um cara que eu me inspirei muito no início, quando eu inventei de narrar futebol, foi o grande Osmar Santos, que hoje não narra mais. Mas a gente pegou vários trabalhos dele para se basear, para tentar até imitá-lo em determinados momentos. E, logicamente, que a gente aprendeu muito com esses grandes profissionais. Aqui no estado de Pernambuco, mais propriamente, eu gostava muito do Adilson Couto, que foi um cara que me ajudou também muito na carreira de narrador esportivo. E do Iata Júnior, né? E, lamentavelmente, os dois são falecidos, mas pessoas que deixaram saudade. E não resta dúvida que foram grandes locutores aqui do estado de Pernambuco, viu, Nilson? Certo. Bom, agora falando sobre seu atual profissional, eu queria saber como é sua preparação para as transmissões, né, da CBN no Recife. Ah, sim, cada locutor tem um ritual, né, de preparação. Às vezes nem muito, Nilson. O que acontece é que cada um tem uma mania, tem um certo modo de se cuidar, né, de preservar a voz. Por exemplo, a gente faz um jogo importante como no sábado, né, agora, entre Santa Cruz e Náutico. Tem que estar preparado psicologicamente, preparado com a garganta também, tem que estar bem de gorgorra. Eu ouvi muito isso dos mais antigos, dos mais experientes do rádio. Você tem que estar bem preparado para fazer uma transmissão perfeita que possa te agradar e também agradar o torcedor, o público ouvinte que está se ligando na sua emissora. O trabalho não está sendo feito para você, para si próprio. E também está, né? Porque você vai se projetar e alguém vai lhe ouvir e sempre vai estar valorizando você no mercado, mas você faz um trabalho para os outros, você faz um trabalho para o público, e você tem que ser fiel ao seu público. Esse é um detalhe que eu levo muito em consideração. Eu, particularmente, quando tenho um jogo importante, eu procuro dormir muito. Eu já sou meio dormilhoco, assim, no dia a dia, no cotidiano. Eu gosto de dormir, de descansar, de relaxar. E quando tem um jogo importante assim, eu procuro me preservar também, não tomar refrigerante, não comer muito alimento condimentado, né, com muitos condimentos assim, tempero, colorau, enfim, algumas coisas que possam afetar e possam gerar uma certa indisposição estomacal, que a gente pode colocar. Mas cada um tem um ritual, né? Eu procuro cuidar muito da garganta, evitar um pouco o gelo, me hidratar muito, beber bastante água em dia de jornada esportiva, principalmente em jogo importante. É mais ou menos isso. O resto a gente é só desenvolver um trabalho profissional, se concentrar no que faz e gostar do que faz. E é muito importante, viu, Nilson? Certo. Bom, você no começo citou aí o seu irmão Haroldo Costa, que sem dúvidas ao seu lado, batom no meu Fernandes também, é um dos principais nomes do rádio esportivo pernambucano. Mas, fora esses, quais são aí seus ídolos na mídia atual, tanto na rádio quanto na TV? Eu não entendi muito a sua pergunta. Se você puder reformular no finalzinho, eu posso responder aqui. quem você segue como exemplo dentro da mídia atualmente? Ah, sim. Repeti agora. Você fala na atualidade, não é isso? Exatamente. Ah, o próprio Haroldo Costa é um cara que me inspira muito. Eu acho que o trabalho que ele faz é um trabalho bem profissional, né? E acredito que nem deixa a desejar, porque a gente sabe que para agradar o torcedor, no geral, é mais complicado, né, Nilson? Tem aquele torcedor que chama de rubro-negro, de tricolor, de alvirrubro, quer que você assuma uma bandeira por toda a força do mundo, mas enfim, eu acho que quando você passa a fazer futebol, você não tem como defender uma bandeira só, eu penso assim. Mas respeito, logicamente, a opinião de qualquer outro profissional de imprensa que levante a bandeira, que vista a camisa de algum clube. Eu acho que cada um tem sua particularidade. Eu, particularmente, não coloco camisa de clube de futebol do Estado. Logicamente que não vou torcer contra o futebol do Estado, nem tampouco por clubes de outros estados do Brasil. Eu cresci vendo o Corinthians jogar, porque cresci em São Paulo e depois voltei aqui para o estado de Pernambuco, nasci em Pernambuco, aí fui para São Paulo. E lá eu tinha muita influência de família que tinha muito corintiano, porque os tios eram corintianos, os primos eram corintianos, e a gente viu o Corinthians jogar muitas vezes. Mas eu não posso dizer, eu não sei que sou um corintiano, eu tenho identificação com o futebol pernambucano. Mas se eu disser a você que me identifico com algum clube local, eu vou mentir para você, porque eu não tenho bandeira, não tenho um clube de futebol. Gosto do futebol, mas a partir do momento que você começa a medir o futebol, você enxerga com outros olhos, com outro tipo de situação. Ou seja, você tem outro tipo de observação para o futebol. Você quer que nós que esteja bem, que Sport esteja bem, que Santa Cruz esteja bem, que os três estejam bem, porque se os três estando bem, logicamente que a empresa pernambucana vai também participar desse grupo dos que estão bem. Quer dizer, você imagina se tivermos aqui um clube na Série B, um na Série C, um na Série B, um perdido na Série A. Isso é muito ruim, né, para o nosso futebol. Além do confronto de datas, a questão de você ter que transmitir um jogo segunda, terça, quarta, quinta, que tem jogo aí da Série B que é segunda, tem jogo da Série C que é na sexta-feira, na quinta, enfim. Isso atrapalha um pouco o nosso futebol no quesito patrocinador, né? A gente sabe que o rádio hoje na TV vive de patrocinadores. Mas eu fugi até um pouco até da tua pergunta, para responder esse quesito aí de qual profissional me identificou hoje no futebol brasileiro. Eu diria a você que o irmão do Osmar Santos, Oscar Ulisses, da Rádio Globo São Paulo, faz um trabalho muito bom. Eu gosto muito, né, da equipe da Rádio Globo São Paulo, acho que é uma equipe bem preparada, os caras se preparam muito, tanto em produção como de informação, propriedade ao falar, ao colocar a voz no microfone, são muito profissionais. Eu admiro muito o trabalho da Rádio Globo de São Paulo, evidentemente que tem outras emissoras pelo Brasil que eu escuto muito. A Rádio Bandeirantes é uma delas, a Bandeirantes São Paulo tem grandes narradores, a Transamérica São Paulo também tem bons profissionais. Eu escuto muito o Rádio Paulista, né, que é um mercado hoje que exige muito do profissional. Ele tem que ser muito bom para estar no mercado paulista de rádio. Não querendo dizer que outras praças não tenham bons profissionais. Tem, mas eu acho que talvez eu tenha essa maior identificação pelo mercado do rádio, né, pelo o trabalho do rádio em São Paulo, que eu acho que eles fazem um trabalho muito profissional e priorizam muito isso, né, a todo instante. O profissional tem que ser bem qualificado, tem que ser bem preparado e se reciclar toda hora, todo dia, para desempenhar um trabalho no Rádio Paulista. De locutores, como eu disse a você, o Haroldo é um cara que me inspira muito, coincidentemente o meu irmão, mas eu vou levantar aqui meu tipo de corporativismo, porque meu irmão, dizer que é bom, é um bom profissional, um ótimo profissional, lógico, eu me inspiro muito no trabalho profissional dele, tirando desse lado de ser irmão do cara. O Oscar Ulisses, eu acho um grande profissional, Éder Luiz da Transamérica, Ulisses Costa da Rádio Bandeirantes, e outros pelo Brasil, que se a gente for frisar aqui, tem vários profissionais de qualidade, que a gente tira um pouquinho deles a cada dia e se inspira para desempenhar nosso trabalho aqui no Rádio Pernambucano, viu, Nilson? Certo, bom. E qual é a sensação de trabalhar num sistema de comunicação tão grande como o sistema Globo de rádio, especificamente na rádio CBN, que é uma das maiores rádios do Brasil, né? Conhecida nacionalmente e quem sabe até internacionalmente, né? Ah, é uma sensação maravilhosa, né? Eu me sinto muito feliz porque antes eu trabalhava numa grande emissora também, que era a Rádio Transamérica. Só para você ter uma ideia, na minha trajetória do rádio, eu comecei na Rádio Jornal Garrinhos, em 1999, ainda como estagiário, sabia nada, praticamente nada de rádio. Aí cresci profissionalmente lá, fui registrado profissionalmente em 2001. De lá passei pouco tempo como profissional em Garanhuns, fui para Caruaru, para a Rádio Jornal Caruaru. De Caruaru, recebi uma proposta da Liberdade, mas aí veio uma proposta melhor, que era vir para Recife. E meu sonho, por ter a família já aqui em Recife, era chegar aqui na capital. Então, aceitei a proposta de um trabalho profissional aqui na Rádio Jornal Recife. Logicamente que não era bem o que eu queria, porque eu projetava ser narrador de futebol, e na época eu só tinha vaga para ser repórter. Mas eu pensei, o importante é falar, né? Tá no meio dos profissionais, dos melhores, dos cobras, como eu considerava, os cobras, os feras da comunicação, não cobras, ninguém cobras, entendeu? Mais ou menos o termo cobra-fera, né? Os feras da comunicação. E eu tinha essa vontade de participar e trabalhar com eles, porque eu achava que eu ia aprender muito mais. E topei a proposta de vir para Recife. Fiquei um período na Rádio Jornal, depois da JCCBN, eu tive o JCCBN. De lá saí, fui para a Rádio Clube, da Rádio Clube. Fui para a Transamérica e da Transamérica aceitei o desafio também com o Paulo Fernandes Neto, que é o diretor, era o diretor do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, hoje diretor da CBN, né, diretor responsável da CBN Recife, é da Rede Nordeste de Comunicação, tem TV Asa Branca, a TV Asa Branca, a Rádio Globo FM em Caruaru, a Rádio CBN em Recife, e está crescendo cada dia, a gente sabe que cresce cada vez mais. E para mim é um desafio importantíssimo, Nilson, aprendo cada dia com os profissionais. Confesso a você que tive uma certa dificuldade para me adaptar ao estilo CBN, porque é mais jornalismo esportivo, né? É mais uma coisa falada, mais comentada. E eu vim de um rádio que é uma escola diferente, né? A Transamérica é muito jogo, né? Muita, tem uma brincadeira também, tem aquela pitada de brincadeira, de humor. E para me readaptar nesse estilo mais sério do rádio, e que tem uma certa dificuldade, mas confesso a você que completando agora em setembro um ano de CBN, estou muito feliz e desempenhando o trabalho com a maior felicidade, com potencial, sempre procurando crescer cada vez mais e aprendendo. Isso é que é importante, Nilson. A gente nunca sabe nada. Eu falei isso para você não só no rádio, na TV, mas em qualquer área da sua vida. O profissional que pensar, que sabe de tudo, que é muito bom e que é insuperável, esse aí... Efetivamente, a cumprir a função. Olha, o interesse foi em 99 ainda, né? Eu nosso amigo foi quem colocou, lançou muita gente aí no mercado do rádio, Aldo Vilela, Haroldo Costa, Alexandre Costa, tanta gente lançou, que ficava na época na rádio, que narrador, né? Não tinha narrador na equipe, tinha o Lenildo Ramos e o Marcos Cardoso, mas o Marcos não gostava muito de narrar futebol, ele era solicitado até de uma voz muito legal, de uma voz muito legal, trabalha lá no interior do estado, em Garanhuns ainda, mas ele não gostava tanto de desempenhar a função de narrador, não era a praia dele, era uma expressão bem popular. O Lenildo gostava, mas talvez não tivesse como prioridade para a vida dele, porque ele tinha outras prioridades do rádio também, ele gostava de política, de exercer outras atividades. E na época eu tentei narrar futebol e era um mestre. Você tem ideia, se eu mostrar aqui a você alguns trabalhos e para os amigos internautas, realmente mandava eu desistir, né? Eu não dá para você, não é o seu praia, não é o seu papel, você tem que pensar outra coisa, pode fazer outra coisa no rádio. E até em determinado período cheguei a desanimar, viu, Nilson? Confesso a você que desanimei em determinado período da carreira, mas nem por isso desisti, né? Porque eu sempre fui um cara muito persistente e vim de baixo, né? Sou um cara que veio de família humilde, família pobre, e a gente foi sempre crescendo, né? Buscando espaço, trabalhando honestamente e buscando sempre esse espaço na sociedade com muita humildade. E isso aconteceu naturalmente, as coisas vieram naturalmente. Agradeço muito a Deus, eu sempre fui um cara de muita fé, não tenho religião, mas tenho muita fé em Deus. Acho que Ele existe, olha por todos nós. E acho até que não é necessário você ter uma religião para ser um cara de fé. E sempre acreditei nele, que podia atingir meu objetivo. Tive muita gente no meio da carreira que me fez querer desistir. Eu chegava para desestimular, dizer, ah, não dá para você, tenta outra coisa na vida. Mas confesso a você que com todos esses obstáculos, cheguei ao rádio da capital, que é bem mais difícil de chegar hoje aqui no estado de Pernambuco, que em qualquer capital do Brasil, se chegar no rádio da capital é o topo, né, é o auge. E confesso a você que estou muito feliz hoje no futebol da CBN. E quando comecei a narrar em 99, eu até pensei umas 10 vezes em desistir. Mas de lá para cá foi tudo dando certo, graças a Deus. E hoje está aí a gente falando para você como narrador de futebol da CBN, viu, Deus? É, certo. Bom, você sofre atualmente com comparações, digamos que até com o seu irmão, que é o grande narrador esportivo? Às vezes, Nilson, eu acho até que muita gente fala que fora do ar eu tenho uma voz mais parecida com a dele. Mas no ar eu acho um trabalho muito diferente. Primeiro que ele é um cara que tem uma voz muito mais forte, né? A voz dele na expressão do rádio, né, no coloquial do rádio, a voz dele é mais grave, a minha é mais aguda. A minha, quando eu tô narrando, é mais fina, né? Ela fica mais, um pouco mais estridente, porque eu narro pra cima o tempo inteiro, num pique muito alto. Eu até imitava muito no início da carreira o Iata Júnior, eu gostava muito da locução do Iata, que era aquela correria, mas você sabia onde a bola tava, identificava o lance, o cruzamento, quem fez, quem finalizava e tal. E tive uma certa dificuldade para fazer isso, porque logo nas primeiras narrações que eu comecei a imitar o Iata, eu perdia muito lance. Eu só tentava concluir o gol, mas perdia quem fazia, quem cruzava e tal. Não que isso não aconteça hoje, acontece de vez em quando, lógico, com qualquer narrador. Até com os grandes profissionais. O Galvão, ele perdeu o gol na Copa do Mundo, que foi uma coisa impressionante. Ah, tá no fim de carreira? Tá, mas ele foi um grande nome, né? Ele é um grande nome na narração brasileira. E outros narradores do Brasil também acabam se distraindo num lance ou outro e perdem o que seria o principal lance da partida. É ruim? É um pecado? É. Vale mais concentração, vale a reciclagem, que você melhore. Mas eu confesso a você que acontece com qualquer narrador de futebol. Nessa questão de comparação, teve um determinado período que o Sistema Jornal do Comércio precisou de locutor, e o Haroldo, que ainda está lá, que é o coordenador dos esportes, e o diretor era o Paulo Fernandes Neto. E o Paulo falou que não me contrataria, não chegaria a me contratar, porque eu tinha voz parecida com a dele. E acharia que ele estaria no alto o tempo inteiro. Eu acho que não. Particularmente, eu acho que a voz é um pouco diferente. Mas tem aqueles que ainda comparam. Eu acho que sofrer não chega a sofrer, não. Às vezes, muita gente pensa que eu estou no rádio por conta dele, né? Ah, você está no rádio pelo ser irmão do Haroldo Costa? Isso vai sempre acontecer. Se você tiver um irmão, um primo, um pai, um tio, enfim, no rádio, as pessoas vão querer assimilar isso aí. Mas se você procura no dia a dia fugir um pouco disso e fazer muito o seu nome, o seu trabalho, se firmar no mercado com a sua bandeira, com o que você faz, e ganhar a sua identificação própria, que é muito importante, viu, Wilson? Certo. Bom, vimos aí de Copa do Mundo, e eu queria saber a sua opinião agora como torcedor. O que você achou dessa Copa do Mundo no Brasil? Como você avalia a nossa seleção atualmente? O que precisa mudar? Ah, de futebol a Copa foi exemplar, né? Foi espetacular. A Copa não tudo. As suas seleções estiveram num nível elevado, grandes jogos com muitos gols. Agora, na seleção brasileira, foi uma participação horrível, pífia. Para mim, a pior participação em Copa do Mundo da nossa seleção. Eu digo isso para você. Hoje eu tenho 35 anos, acompanhei a história de algumas Copas só por livros, né, só por documentários, revistas, históricos, mas eu nunca vi uma participação tão vexatória como essa agora. Nem o Maracanaço, lá de 50, supera essa de 7-1 para a Alemanha. Para mim foi uma coisa absurda, e desculpe até a expressão, viu, Wilson? Para mim foi uma coisa nojenta para o futebol nacional. Acho que tem que haver uma reformulação urgentemente. Não concordo com essa comissão técnica que chegou agora. Eu discordo colocar o Gilmar Rinaldi, que é um cara que batalhou muito pela seleção, foi goleiro, teve muito nome no Flamengo, no futebol nacional, até na própria seleção brasileira. Mas era um cara que era agente de futebol, né? Era um cara que movimentava atletas para o futebol nacional e internacional. Não tem por que você nomear um cara desse com um cargo de importância, um cargo de... Como é que eu posso colocar para você? Um cargo importante na seleção. Então não dá para você... Confiança, é a palavra que eu estava procurando. Um cargo de confiança. Não dá para você nomear um cara desse que negociava atleta de futebol para ser um dos diretores de seleções da nossa seleção brasileira. Enfim. Acho que o Galo é um cara batalhador, um cara que está buscando espaço também, rodou para alguns clubes do Brasil, teve sucesso em alguns, em outros teve participações pífias, mas é um cara importante hoje na seleção brasileira. O Tafarel está chegando aí para preparação de goleiros, acho que pode evoluir muito, foi um dos grandes goleiros aí da Copa. Eles estão tentando fazer, na verdade, um retrospecto de 1994. Mauro Silva foi chamado para fazer os dois próximos amistosos, embora não vá ficar como auxiliar técnico do Dunga, aí tem o próprio Gilmar Rinaldi, como eu disse, participou da Copa de 94, na sequência o Tafarel, enfim, alguns homens que estiveram envolvidos. Eu assinei de um técnico que daria certo, que se pudesse apostar muito para a seleção brasileira, colocaria dois nomes no Brasil: o Tite ou talvez o Marcelo Oliveira do Cruzeiro, que é o cara que tem o melhor desempenho, né, o melhor aproveitamento nesses últimos dois anos. Mas ainda acredito que essa configuração da seleção não está muito legal, não. Pode ajustar muita coisa e pode mudar, viu, Wilson? Escreva. Essa configuração ainda pode mudar até 2018, na Copa da Rússia, até porque o Vanderlei Luxemburgo, nessa última semana, saiu dizendo que tinha um sonho de voltar à seleção brasileira. tomara que o Marinho não lance nesse jogo e não traga de volta para a seleção, porque ele também teve uma participação horrível em alguns anos, e alguns anos para cá não tem ganho nada no futebol nacional, viu, Nilson? Certo. Bom, e agora falando do rádio. Bom, o rádio ainda é bastante popular, mas como você vê o futuro do rádio esportivo? Olha, Nilson, eu acho que hoje a gente enfrenta uma certa dificuldade porque tem um veículo forte de comunicação que é a internet, que até foi meu aliado no rádio, né? O rádio hoje fala para todo mundo, voltou a falar para todo mundo pela internet. A internet não é mais uma coisa só se quem tem um poder aquisitivo bom. Você vê que tem alguns estados já do Brasil, mesmo com uma certa deficiência ainda, mas alguns estados do Brasil já tem internet nas paradas de ônibus. Ainda não tem no metrô, como na Alemanha, na Alemanha tem internet no metrô, na Espanha também você já tem internet no trem, no metrô, no ônibus. Enfim, mas eu acho que a tendência é evoluir. Eu vejo o futuro esportivo, dependendo dos profissionais, como o futuro começou. Né? Muita gente deu por encerrada a participação no futebol no rádio, alguns acham que está saturada, alguns acham que não podem investir, não devem investir mais. Mas a questão é que o Bahia, ele vai voltar a ganhar força, como já foi muito forte em alguns anos, em outras épocas, em outras datas, porque o rádio ainda vai ser agora o rádio digital, né? Você vai poder sintonizar no prefixo FM qualquer rádio AM. Ela vai passar de AM de amplitude modulada para frequência modulada. E acredito que com essa mudança o rádio AM vai voltar a ganhar força. E aí, atrelado à internet e outros veículos de comunicação, a gente sabe que o rádio é sempre um veículo muito importante. E eu confesso a você que os amantes do rádio, eles nunca vão deixar de ouvir. Né? Nunca. O camarada vai ficar velhinho, né, de bengala, mas vai estar sempre ouvindo rádio. Você tem uma ideia, eu gosto do futebol da TV, acompanho grandes narradores de TV, mas quando está passando um jogo na TV que eu tenho a probabilidade de ouvindo no rádio, eu vou correndo ficar assistindo e ouvindo a locução primeiro. Que a locução do rádio chega primeiro, né? Porque tem o satélite lá na TV, vai, bate, volta, para chegar muito depois da imagem. Mas o rádio, a gente sabe que a locução é bem mais rápida, bem mais ágil, é bem mais animadora também, não desqualificando o trabalho da TV. Quero que vocês entendam isso também. Gosto da locução de TV, mas eu acho que o rádio, até por fazer parte do rádio, ele traz muito mais emoção, ele transforma um jogo ruim num jogo bom, não enganando o torcedor, lógico e evidente, apenas tentando ali envolvê-lo, até porque se você faz uma coisa, você tem que estar sempre ali engrandecendo, tem que estar enaltecendo, e quem faz o rádio sabe disso. Você vai transmitir um jogo, você não pode entrar para baixo desanimado, você tem que entrar para cima o tempo inteiro, para que o ouvinte que está no momento chegando em você não possa mudar de faixa, não possa mudar de estação, ou até mesmo desligar o rádio, porque o locutor não agrade tanto. Então tem que fazer com que ele fique mais envolvido nessa transmissão. Eu acho que o futuro do rádio é bom, tem muita coisa boa a surgir, principalmente essa digitalização do rádio AM para FM. Acho que veremos ainda grandes novidades no rádio brasileiro, viu, Nilson? Certo, bom. E agora vem surgindo aí o Web Rádios. O que você, se você acompanha mais, o que você acha dessas Web Rádios esportivas? Como você falou, até rádios estão começando a migrar para a internet, né, para atingir o mundo todo. Bom, o que você acha do futuro também das web rádios esportivas? Você não pegou essa parte da web rádio esportiva, mas já estão aí aparecendo talentos, né, vindo aí do web rádio. O que você acha aí do web rádio, importância até para o rádio, né? Tem importância. Acho importante, né? Eu acho importante, Nilson. O rádio, a web rádio também, ela tem feito um papel muito importante. Tanto é que agora estão tendo a flexibilização do horário, né, da Voz do Brasil, para que se possa colocar até as 9 da noite algumas emissoras do Brasil. Foi feito isso, né, durante a Copa do Mundo. E a web rádio, ela, como é que a gente pode colocar uma expressão bem popular aqui? Deitou e rolou, né, nesse período. Porque a internet não é obrigatória. A veiculação da Voz do Brasil, que é um programa bom. Eu até confesso para você que de vez em quando ouço a Voz do Brasil inteira para ficar por dentro das notícias. Só não gosto muito também a parte ali do Senado de Brasília, que eu acho que engrandece muito aquelas pessoas que estão no poder e às vezes não estão fazendo nada por ninguém. Mas é uma informativa importante de segunda a sexta-feira, importante que traz muitas coisas boas, né? Principalmente do que está acontecendo em todo o Brasil. Mas eu acho que a Web Rádio tem um papel importante nisso. Porque no momento que você estiver ouvindo uma Voz do Brasil ou qualquer outro tipo de programa que não seja do seu gosto, você vai lá, acessa uma web rádio, tem um futebol, né? Você pode acompanhar o futebol, mesmo com um certo delay, para quem não sabe o delay. é aquela diferença de 3 ou 4 segundos. Você está no estádio, se você for ouvir o futebol pela internet no estádio, assistindo dentro do estádio e ouvindo por uma web rádio, você vai ter uma surpresa enorme, porque você vai estar vendo a bola tocada aqui na direita e o cara narrando 5 ou 10 segundos depois atrasado esse lance. Então tem essa certa dificuldade, mas a tendência, até pelo que estamos acompanhando aí nos melhoramentos, né, de internet, dessa comunicação via web, a tendência é melhorar, né? A gente sabe que daqui a uns dias, daqui a pouco tempo, teremos então imagem e som via web ao mesmo tempo, no mesmo instante que o lance estiver acontecendo. Isso também pode acontecer. Eles estão desenvolvendo programas importantíssimos para que isso aconteça. Eu digo a você com toda a propriedade que o trabalho da web rádio hoje é importantíssimo e a tendência é crescer muito também, não só nacionalmente, mas internacionalmente, Nilson. Certo, agora voltando a falar sobre sua carreira e seu profissional. Como é sua convivência com os seus colegas de trabalho? Ah, tranquilo, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade. Eu acho que existe uma certa concorrência em alguns veículos, tem alguns amigos que geram concorrência, outros procuram se distanciar um pouco. Isso você não encontra em qualquer área, né, Wilson? Não adianta a gente chegar aqui e ser hipócrita e dizer que é uma maravilha, é uma beleza. Às vezes não é. Tem uma certa dificuldade, principalmente na concorrência, né? Alguns procuram concorrência desleal, tem uma certa vaidade também do ser humano. Mas confesso a você que eu procuro me relacionar da melhor forma possível e sempre fazer amigos. Tenho poucos amigos no rádio, né? Tenho mais colegas de trabalho, porque no rádio dificilmente você faz grandes amigos, amigos importantes para participarem da sua vida. E eu acho que qualquer área da vida, não é só no rádio, não. Se você partir hoje para trabalhar numa grande rede de supermercados, você vai ter concorrentes lá dentro, vai ter aqueles caras que se aproximam de você com interesse, aqueles que querem crescer nas suas costas. Isso é normal. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita aqui a ponto de dizer que é tudo mil maravilhas, que não é. Nem tudo são flores, né, como a gente escuta no dia a dia. Tem uma dificuldade, às vezes, de comunicação, às vezes é um veículo de comunicação, mas dentro do próprio veículo que nos comunica, é uma coisa que você, eu acho que você, eu e qualquer um que procure exercer essa função, tem que se aprimorar. A gente tem que trabalhar o relacionamento de nós mesmos. Se a gente não procurar se relacionar bem, quem vai procurar, né? Então a gente tem que ser sempre tranquilo, sempre humilde para ouvir e tentar apaziguar algumas situações e tentar fazer amigos, mesmo com alguma que nos oferece hoje, né, Nilson? Certo, bom, e qual foi o jogo mais emocionante que vai ficar para sempre em sua memória, que você fez na sua carreira até aqui? Emoção ou marcante, você fala? Ambos. Olha, eu tenho dois jogos, né? Eu tive a oportunidade de fazer Brasil e Paraguai, no Arruda, eliminatória da Copa de 2010. Esse jogo aconteceu em 2008, Cabanhas fez um gol para a seleção paraguaia. E Kaká e Robinho descontaram para o Brasil. Foi um jogo espetacular, né? Foi um jogo muito bom de se ver. E eu estive nesse jogo em 2008 pela Rádio Transamérica. O motor principal era o Carlos, como era, né? Hoje não é o motor principal da Transamérica. Mas nessa partida ele esteve doente, estava meio adoentado, não podia, estava com a garganta afetada. E eu fui requisitado pelo Real Madrid e fiz esse jogo da sua tudo certo e vou guardar para o resto da minha vida. Agora, esse é marcante. E marcante também, indubitavelmente para mim, foi a Batalha dos Aflitos. Eu estava na pista, eu era na época repórter da JCC, e o jogo ganhou tanta importância que fizeram uma fusão da Rádio Jornal. Acho que foi uma das primeiras fusões que fizeram na época, né, que criaram o futebol da JCC, que era a JCC, e depois passou para a JCC. Eu acho que foi uma das primeiras fusões do Rádio AM, da Rádio Jornal, com a Rádio CCM. E colocaram o Adilson Couto para esse jogo e continuei no trabalho de reportagem. Eu estava acompanhando o jogo da Batalha dos Aflitos, e o Reginaldo Santos estava narrando o jogo do Santa Cruz. No Arruda, acho que você lembra desses jogos, aconteceram em 2005. Acho que era novinho, né? Será bem melhorzinho, né, Deus? Mas eu acredito que o seu estudioso do futebol deve ter falado dessa partida importante do 2005, a Batalha dos Aflitos. Para mim foi um jogo que nunca mais eu quero repetir na minha vida de viver uma partida dessas. Muito amigo chorando, teve torcedor tricolor chorando também o Arruda, porque o Náutico tendo problema. Tirou o título da Série B do Santa Cruz, evitou que os dois subissem para a Série A na época, que é o sonho do torcedor, Enfim, foi uma coisa horrível para o nosso futebol, marcante, e de certa forma muito emocionante, porque eu vi muita emoção envolvida naquela partida entre Náutico e Grêmio, na famosa, diria você, triste batalha dos aflitos de 2005 no Lázaro Barros Carvalho, meu Deus. Certo, bom, realmente foi realmente chocante aquela partida. Eu não acompanhei, mas acompanhei pelo histórico, né? Na partida muita gente fala, eu já vi alguns vídeos, enfim. Mas continuando por aqui, você vê problemas aos jornalistas sem diplomas, aos ex-jogadores que viram comentar isso, por exemplo? Olha, Nilson, isso é um tema muito polêmico, né? Eu particularmente não vejo, não. Posso te dizer, eu ouvi até um comentário essa semana do narrador Silvio Luiz, ficando na TV, ele estava participando do programa do Raul Gil, no SBT, ele ficou os ex-jogadores que hoje exercem a função de comentaristas sem diploma. Eu não sei se é uma bobagem. Se o cara tem um vocabulário bom, tem inteligência, tem percepção das coisas, entende de futebol, o cara vai lá, vai falar e acabou. Porque não tem papel de torcedor, nem tampouco fica falando errado lá, o tempo inteiro dando exemplo errado, tem que aprender por ele. Eu acho que tem que procurar identificar. Eu não vejo, sinceramente, do fundo do meu coração, nenhum tipo de dificuldade do camarada da força do comentarista, se não tem o diploma de jornalista. Hoje o rádio existe. Se tiver, tem que trabalhar. Né? Aliás, se não tiver, não vai trabalhar. É um detalhe grave. Tem um registro profissional. Graças a Deus, eu acabei me profissionalizando no interior, eu aprendi muito de lá para cá, e como eu disse, eu sempre me sinto muito para procurar passar o melhor possível para os torcedores, para os ouvintes, para os caras que entenderem. Mas eu não vejo esse tipo de dificuldade, não. Eu só acho o seguinte: o cara também não pode chegar lá assim, por nada, porque ele não é muito bom, muito bom, um monte de besteira, e que ele está sendo engolido por fim da conta. Futebol para um público inteligente. Certo, bom, como é o reconhecimento dos fãs nas ruas? Costuma muito ser abordado você? De vez em quando, né? Eu sou um cara que de vez em quando eu participo dos programas de TV, o amigo Derval Basso, que é um cara que me acompanhou muito no início da carreira. Ele era o diretor de esportes da Rádio Jornal, era o chefe de esportes na época que eu comecei no Rádio Interiorana, no Rádio Ribeirinhos. Ele me convida sempre para o Jogo Aberto Pernambuco, que é um programa que eu apresento diariamente na tribuna, no Canal 4. E ele me chama o meu lado, dos meus pitacos lá de futebol, apesar de não ser um expert em comentar futebol. Eu sou narrador, eu transmito uma grande emoção, o que acontece dentro de campo. Respeito muito o trabalho do comentarista, que é um trabalho difícil de você, opinião, tá emitindo sua opinião ali, é bem mais difícil, mais complicado, porque nem sempre todo mundo vai concordar. Mas enfim, de vez em quando o torcedor me aborda no meio da rua, no shopping, no supermercado, junto com o Haroldo Grande, que fala muito do Haroldo também, né? Pergunta o Haroldo Costa, porque o Haroldo tem muito mais nome que eu. O Haroldo foi. Então, já há mais tempo que começou. Ele começou com 16 anos e eu comecei aos 20 anos. Eu comecei mais tarde, eu fui um pouco mais tarde. Tá tudo, né? Eu tenho uma vez. Legal. Assim, você não conhece o torcedor? É muito boa. Ele nos pergunta sobre o clube dele, como é que está, qual a probabilidade de crescer. A gente faz análise do futebol. E eu confesso a você, quando eu estou em casa e acesso a internet, eu procuro não falar muito de futebol, porque já trabalho com futebol. Eu não estou só com os mensagens, porque eu estou em casa, onde eu estou muito que a gente está perdendo foco no futebol. Mas, enfim, o reconhecimento é maravilhoso quando você faz um trabalho também que agrade ao torcedor, né, Nilson? Exatamente. Bom, qual é o projeto profissional, seja entrevista, reportagem, programa, enfim, que você gostaria de fazer e ainda não pôde fazer, para encerrar? Ah, eu acredito na Copa, né? Eu ainda não participei de uma Copa do Mundo. Eu tenho o sonho de participar de uma Copa, até porque as emissoras que trabalhei aqui, são de transmissão. Para quem não sabe, ela tem que ir para os direitos de transmissão numa Copa do Mundo. A Rádio Jornal em Pernambuco, com direitos adquiridos, a única não, né? Porque tivemos a liberdade, não passei entre os amigos do interior, fomos a Rádio Liberdade de Sáfrica, transmitiu também a Copa do Mundo, a Rádio ainda comprou a Copa do Mundo, mas foi então, a Rádio que tem mais cacique, mais poder financeiro para participar efetivamente da Copa, foi a Rádio Jornal. E no período que a Rádio fez a Copa, eu era novo, né? Foi aquele período que eu vim para Recife. E foi em 2006, eu ainda estava na Rádio Jornal, e eu participei da Copa mais nos trabalhos mais de outubro, aquele trabalho lá em estúdio. Não tive oportunidade de ir para a Copa. Depois, a de 2010, na África do Sul, eu não pude participar, porque eu estava no trabalho que era de Rio, era mais da Transamérica São Paulo, não aproveitaram, ou não aproveitavam, e não aproveitam ninguém aqui do outros estados do Brasil, mas a equipe do Eder Luiz, lá de São Paulo, e agora, em 2014, a Copa aqui no Brasil, infelizmente, não pude participar também, porque fui, estou na CBN Recife, só que a CBN Recife não tem direitos para a transmissão da Copa, ela não comprou. Quem comprou os direitos de transmissão da Copa foi a CBN São Paulo, e só a CBN São Paulo, com os profissionais de lá, é que pode fazer essa cobertura. Eles poderiam até credenciar alguém aqui para participar dessa Copa do Mundo, acabaram aproveitando a equipe lá, a equipe local de São Paulo, que é uma equipe grande e independente também, e que sempre está presente nas Copas, mas o sonho é, sem sombra de dúvidas, ainda marcar presença numa Copa do Mundo. Eu acho que é o maior evento esportivo mundial do mundo. Então a gente pode colocar uma Copa do Mundo como um sonho de consumo e colocaria dessa forma para você, viu, Nilson? Certo, bom. Bom, e qual é o recado que você tem a dar para o pessoal que está conversando no meio da comunicação, que almeja um dia uma vaga aí no rádio, seja em qualquer estado, região, enfim? Bom, Nilson, é difícil, né? Uma frase só, você não esqueça do que eu vou dizer agora, e seu público também, quem estiver acompanhando o nosso trabalho agora, essa entrevista com você, não esqueça do que eu vou dizer. Não hesita. Se você tem mesmo um objetivo de ser um locutor esportivo, ou quer ser um animador, quer ser um apresentador, ou quer ser um jornalista, ou quer ser uma repórter de rádio, repórter de rua, jornalismo, repórter político, qualquer coisa que você quiser exercer no meio, ao fone, ou na TV também, ou no jornal, ou qualquer área de imprensa, não exista. É o seu sonho, busque atrás, batalha, e tem outro detalhe importantíssimo, não só o início, o meio e talvez até o fim da sua carreira. Você não pode nunca deixar de lado a humildade, sempre com ela. Humildade é essencial para o ser humano, eu acho que não só no rádio, não só na TV, em qualquer área da sua vida, você tem que ser humilde, tem que ser sempre participativo, contar com as pessoas, um achar que sabe de tudo, aquele que eu fiz no início da entrevista aqui, profissional que pensa que sabe de tudo, que aprendeu tudo, que não precisa aprender mais nada, esse daí está louco, pode se aposentar, pode entregar, pendurar o microfone ou a chuteira, como costumam dizer. O cara que pensa que sabe tudo não vai para lugar nenhum. Então, os próprios companheiros, né, todo mundo se afasta dele, até familiares. Se você observar hoje, o cara que se acha um sabichão não tem pouco espaço na sociedade, né? Porque ninguém quer ficar do lado de um cara que é o viradão, né, do pedaço, o cara que entende tudo, tudo que você vai falar, eu já sei, é muito chato. Então isso vale para o narrador esportivo, para o repórter esportivo, para o comentarista, em qualquer área da sua vida. Se você é um economista, procure ser um economista humilde, que faça suas economias lá, que tenha suas economias, ou que opine sobre outras economias, mas com humildade. É um político que seja, apesar de notarmos que a política hoje não tem tanta humildade assim não, mas tudo bem, tem muita falsidade do que humildade. Mas o rádio, propriamente, que é do que a gente está falando agora, eu acho que cabe muita humildade. Você não sabe, pergunte, não entende uma palavra, pergunte, não sabe, pesquise, tem alguma pronúncia em francês, em alemão, em espanhol, não sabe, pergunta quem sabe, vá lá com quem tem mais experiência, procure sempre aprender, se reciclar, e para o que você aprendeu, também um pouquinho do que você aprendeu, para outra pessoa que está precisando de ajuda, porque isso é fundamental. A palavra é, você que quer, você que batalha, você que persiste, que sonha, não triste, não desista, e você vai atingir o seu objetivo. E é essa mensagem que a gente deixa e agradece a você, Nilson, aos amigos que estão nos acompanhando agora. A gente espera que vários que estão nos ouvindo agora, que possam nos ouvir e possam tirar um pouquinho do que a gente falou aqui de proveito, colocar no dia a dia, colocar em pauta ou em prática no dia a dia. É lógico que eu não sei de tudo, ninguém vai saber de tudo, nunca, ninguém aqui sabe de tudo, quem está ouvindo também, mas a gente sempre aprende cada dia, cada vez mais, com qualquer palavra que seja animadora e positiva por parte dos amigos, né, Nilson? Exatamente. Bom, então é isso, galera. A gente agradece a você que acompanhou a entrevista com o Alexandre Costa, da Rádio CBN de Recife. Convido você a ficar ligado aí no programa VHS, na sequência do programa VHS. Desde já, muito obrigado. Continue no VHS e até a próxima. Rádio Melhor do Futebol, passando emoção que você já conhece. Obrigado, galera, e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, Nilson Santos, ele que também faz parte da história desta emissora, ele que ajudou muito com essas entrevistas com o Alexandre Costa. A gente até pede desculpas pela qualidade não tão boa. Ah, o Ivan Bruno recomenda a qualidade, né? Mas essa não ficou tão boa, confesso a vocês. Mas o Alexandre Costa falou tudo. Você não precisa saber tudo para fazer parte do rádio, você só precisa saber o essencial e tirar dúvidas com os mestres. Obrigado ao Nilson pelas duas entrevistas. E agora é o seguinte. Preparem-se. Vamos chamar um intervalo agora e já já a gente vai revelar qual é a surpresa de Bahia e Flamengo. Transmissão de logo mais depois desse VHS. E depois também tem o Arquivo do Humor, dá tempo ainda, com o Djalma Jorge. Até já, pessoal. Vem abrir seu coração. Você é um de nós, me traz sua emoção. Domingo é todo alegria. O programa Silvio Santos começa logo após Xena. Tempo de alegria, tentação, peão da casa própria. Domingo legal, a estreia do Gol Show. Em nome do amor, sorteio da Telecena e topa tudo por dinheiro. Domingo, muito mais atrações no programa Silvio Santos. Nós somos os Bandeirantinhos, CR. Plínio Rocha, sempre ao seu dispor. De 5 milhões a 1 bilhão. Mais de 5 mil imóveis à disposição. Telefone já, 5209-76. 527662. Em Clínio Rocha você tem melhor serviço. E não paga nada por isso. Em Clínio Rocha a casa é sua. Mais forte. Pra alegria não respirar, todo mundo vai tomar. Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Beba com moderação. Bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4, bomba 5, bomba 6, bomba 7, bomba 8, bomba 9, bomba 10. Nós estamos a dar fim. Quem está na Delfim está na maior empresa independente de poupança do Brasil. Nós estamos na Delfim. Junte-se a nós. Se o gato manda chuva, se mande. Se a gata é mulher, gato se transe. Gatinha engatinhando de quatro. No quarto escuro brilha o olho do gato. Se o gato manda chuva, se mande. Se a gata é mulher, gato se transe. Gatinha engatinhando de quatro. No quarto escuro brilha o olho do gato. Agora no Black Cat, nas melhores lojas. Bote as garras pra fora. 1 de março de 85, Walter Daniel Falcone derruba Maguila no ginásio do Corinthians. 18 de maio de 86, no mesmo ginásio, Maguila não perdoa. 17 de novembro de 85, em Sorocaba, São Paulo, o martelo holandês André Van Den Hoppelaar derrota a máquina. Mas isso não vai ficar assim. Domingo, dia 27, às 8 da noite, no ginásio do Corinthians, no ringue da vingança, Maguila pega o Hotelar. Bate nele, Maguila. A Bandeirantes torce por você. Ingressos à venda nas bilheterias do Ibirapuera e do Corinthians. Compareça. Programa Internacional de Boxe. A partir das 17 horas. Eu vou quebrar a cara dele, que nem ele quebrou a minha. Que ligar o microfone. Muito bem, senhoras e senhores, 3 horas e 22 minutos. Chegou o momento. Deixa eu colocar aqui a trilha que a gente costumeiramente usa para falar de esporte com a equipe da Ultra. Bom, durante a semana, nós anunciamos que havia uma surpresa para a narração de Bahia e Flamengo. Tanto que não fizemos aquele. A gente falou que ia transmitir o jogo e tal, mas não falamos quem ia narrar. Pois bem, é hora de revelar a grande surpresa que a gente estava esperando. Mas não vou ser eu que vou revelar a surpresa. É ela própria quem vai revelar. Muito boa tarde, Renata Silveira! Muito boa tarde, Flávio. Muito boa tarde aos internautas ouvintes aí da Ultra. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, a surpresa era essa. Eu que vou narrar, vou transmitir aí o jogo Flamengo e Bahia. Pois é, a Ultra tá com tudo, hein? Pois é, ela vai... E não, é só isso, Renata. Tem mulher comentando também. É isso aí, a equipe hoje tá mais bonita, né? A Larissa Queiroz vai estar comentando essa partida ao meu lado e ao seu lado também. É verdade, eu estarei nas reportagens aí, vai ser o lado mais feio da história. E comigo no plantão esportivo estará Gabriel Olinha. E aí, como é que vai ser essa partida? Nos conte mais. Bahia e Flamengo daqui a pouco na Fonte Nova. É isso aí, jogo que promete, né? Afinal, as duas equipes não estão em situações tão boas no campeonato, principalmente o Bahia, que é o primeiro ali fora da zona da degola. O Bahia precisa vencer, vai entrar com certeza com tudo. Mas o Flamengo é Flamengo e tem que respeitar, né? O Flamengo tá com 31 pontos, tá ali no meio da tabela e, de acordo com o professor Luxemburgo, tem que estar cada vez mais longe daquela área de confusão, como ele mesmo diz, né? Bom, o Flamengo tá sem o Alexandre, o Everton ainda é dúvida devido à lesão, mas tem o retorno do Eduardo da Silva. E o Bahia sem o Chiesa, sem o Rafinha, que pelas relações contratuais, né, ex-Flamengo não pode entrar. Mas promete ser um jogão, afinal as duas equipes querem se afastar cada vez mais aí dessa área de confusão, desse Z4, né? Exatamente, eu tô vendo aqui que mudaram a escalação do Flamengo de última hora, né? O Elton vai jogar. O Elton? Exatamente. O Everton tá confirmado. O Eduardo da Silva, que também passou por dores, tá confirmado. Enfim, o que será que o Luxemburgo tava pensando, hein? É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo, né? Infelizmente, o Everton vai jogar, provavelmente. Deve ter sido uma lesão mais leve e ele conseguiu se recuperar perfeitamente, talvez nem 100%, mas tá numa ótima fase o Everton e com certeza é um grande reforço pro Flamengo. Ok, então daqui a pouco a gente se encontra? É isso aí, daqui a pouquinho, às 16 horas, um pouquinho antes a gente entra no ar aí com a transmissão desse Bahia e Flamengo que promete. Ok. E aí, ouvinte da Ultra, gostou da surpresa? Eu tenho certeza que você também gostou. Grande abraço, Renata, até daqui a pouquinho. Grande abraço. Valeu, então, confirmando, Renata Silveira vai narrar o jogo entre Bahia e Flamengo. Comentários de Larissa Queiroz, reportagens de Flávio Barbosa, este que vos fala, e plantão esportivo para ele, o nosso querido Gabriel Linha. Portanto, não percam, acho que vocês não vão perder mesmo, né? Então, vamos voltar aqui com a pauta do nosso programa. Sem perder tempo, vamos ao arquivo do humor. O programa Djalma Jorge Show fez um grande sucesso nas décadas de 80 e 90, com o seu divertido programa, uma equipe liderada por ele mesmo, Tutinha, hoje diretor da Rádio Jovem Pan. Hoje a gente vai apresentar um trecho do programa que parodiava propagandas do governo, propagandas do ET, o extraterrestre, e também o Telepan, programa de sucessos que usava a galera, né, pelo telefone e os ouvintes, vamos dizer que eram amistosos com o Djalma Jorge. Sem muito mais, agulha, bota pra quebrar. Zé Coxa aproxima o seu, Estamos apresentando minha vaca, virgem. Moço, me dá um trocado pra eu comprar carne. Só neste mês, o governo importou mais de 20 mil toneladas de carne. Existem pessoas especulando a carne, escondendo a carne para você pagar mais caro. Carne é direito de todos. Carne é saúde. Não esconda a carne. Ande completamente pelado. E se no meio da carne vier silicone, chame a Sunab. Apoio SBP. Terrível só contra os insetos. SBP, Sindicato dos Brasileiros Pelados. Amigo, quantas bobagens. Eles é tudo estúpido, os caras que faz esse programa. Ah, e ti, stay. Ele está de volta. ET. O extraterrestre. Uma produção. Segue. Uma produção de. Vai. Vai, rapaz. Uma. Segue. Uma produção de Steven Wonder. Um ser de outro planeta que se perde na terra do jardim e convive com adubos e minhocas. Mais tarde, ele conquista um amigo, Elliot, o tatu que dormia de cueca. Depois, ele participa do programa Hebe Camargo e Namoro na TV, onde conhece Aracide Almeida e foge com ela para o lixo. ET, o extraterrestre. Agora com bico econômico. ET, be good for 3, 2, 1, 2, 3, 4. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Telepan. Alô, técnica, quarta. Alô, do programa de Djalma Jorge Lechons. Alô, é do programa de Djalma Jorge? É, sua besta. Porra, rapaz, até que enfim conseguir falar aí. Alô? Fala. Ah, podia pedir uma música? Pede. Você acha que se eu fosse pedir, eu ia pedir pro você, pô? Ó, meu, tá programa achado, não dá pra você sair do ar, não? Amigo, os telefones nem sempre agradam-nos, mas nós é joia. Nós é DJ e nós traz com exclusividade. Em casa, uma vaquinha preta, fora de série, tem 5 tetas. Temos lá em casa, uma vaquinha preta, fora de série, tem 5 tetas. Esta vaquinha é a nossa salvação, ela come bem pouquinho, feita leite de montão. Esta vaquinha é a nossa salvação, ela come bem pouquinho, feita leite de montão. Todo mundo! Não. Atenta número 1, é do leite da coalhada. Número 2, é do pai. Número 3, da criançada. Uma teta só pra mãe e o leite da quinta teta. Nós vendemos pro leiteiro quando a coisa fica preta. Nós temos lá casa, uma vaquinha preta. Hora de série, tem cinco tetas. Nós temos lá em casa, uma vaquinha preta. Hora de série, tem cinco tetas. Alô, alô, alô, programa de Djalma Jorge Show. Alô? Djalma Jorge? Consegui, mãe, mãe, consegui. Alô? Alô, programa de Djalma Jorge Show. A mãe dela tá falando? Seu porco, sem vergonha, só fala besteira. Meu pai sempre me dizia, meu filho, nunca leve desaforo pra casa. Quando for preciso, dá-lhe pau. E eu saí bem como o velho queria. Eu dou-lhe pau, eu dou-lhe pau. Se vai ou não doer, eu não quero nem saber. Eu seguro e dou-lhe pau. Eu dou-lhe pau, eu dou-lhe pau. Se vai ou não doer, eu não quero nem saber. Eu seguro e dou-lhe pau. Será que foi baseado nessa música que surgiu o Taca-lhe Pau? Bom, foi o Arquivo do Humor com o Djalma Jorge Show. Semana que vem volta a série da PRK30. 3 horas 32 minutos. Só dá tempo de dizer tchau. A gente estourou, explodiu o tempo. Muito obrigado a vocês pela audiência. Este foi o VHS especial de um ano. As entrevistas foram longas demais. Mas por isso a gente passou do tempo. Valeu mesmo pela audiência, foi excelente. Obrigado, senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. A você, mais uma vez, pela confiança e credibilidade. Mas a gente volta já. Daqui a pouco tem Bahia e Flamengo, um grande jogo, os dois times tentando sair da meiuca. Narração de Renata Silveira, comentários de Larissa Queiroz, reportagens deste que vos fala e também o plantão esportivo de Gabriel Linha. Pra terminar, como eu tinha falado, hoje, se vivo fosse, Tim Maia completaria, quem diria, 72 anos. Uma pena que ele se foi em 1998. Em homenagem a ele, a gente resgata a faixa título do CD que ele gravou junto com os Cariocas, chamada Amigo do Rei. Obrigado a todos pela audiência. O VHS especial de um ano fica por aqui, mas semana que vem a gente volta. Vai, Tim, até daqui a pouquinho com o futebol. E nos trilhos vai batendo. Azarão. Meu sonho com as varandas de Madrid, hora extra no Havaí, bala cheia de cifrão. Minha galera vai ter tudo que eu quiser. Passear na Baviera, ser alguém, por isso eu continuo a confiar. O tempo vai passando e eu seguindo, sem medo de recomeçar. Esse futuro é por ele que eu procuro. Sei que um dia encontrarei o meu destino. É tranquilo e cristalino, porque eu sei desde menino que eu sou amigo do rei. Sou filho de Deus e devo ser alguém, por isso eu continuo a confiar. O tempo vai passando e eu seguindo, sem medo de recomeçar. Terá. Dentro de 30 segundos, formação de rede para uma transmissão do sistema de rádio.